limite do possível. Ele não sairá mais dali, disse o postulento, meneando a cabeça com convicção. Faz mais de 1 hora e 15 minutos que ele entrou. Já era. O pessoal do lugar permanecia calado no meio das ruínas, com os olhos fixos na negra abertura entre os escombros, uma entrada semioculta para o subsolo. Um homem corpulento trajando um gibão amarelo deu alguns passos, pigarreou e tirou da cabeça uma boina amassada. Vamos esperar mais um pouco, afirmou, enxugando o suor das ralas sobrancelhas. Para quê? Rosnou o postulento. O senhor prefeito se esqueceu de que lá, nas masmorras, vive um basilisco? Todo aquele que entrar ali pode ser dado por morto. Por acaso foram poucos os que sumiram para sempre naquele buraco? Portanto, esperar por quê? Mas foi o que combinamos, respondeu o gordão hesitante. O senhor combinou com o homem vivo, senhor prefeito, falou um gigante metido num avental de açougueiro. E aquele lá está morto mesmo, sem sombra de dúvida. Já era sabido de antemão que ele estava indo para a morte certa, assim como aqueles que o precederam. Além do mais, ele nem chegou a levar um espelho, apenas sua espada. E todos sabem que, sem um espelho, não é possível matar um basilisco. O senhor acabou economizando uns trocados, prefeito, acrescentou o postulento, já que não terá quem pagar pelo basilisco. Portanto, volte tranquilamente para casa. Quanto ao cavalo e aos pertences do feiticeiro, nós cuidaremos deles. Seria uma pena deixá-los jogados por aí. É isso mesmo, concordou o açougueiro. Uma bela égua e alforjes cheios. Vamos dar uma espiada dentro deles. Esperem aí. O que vocês pretendem? Fique caladinho, senhor prefeito. E não se meta onde não foi chamado se não quiser acabar com um galo na cabeça, advertiu o postulento. Bela égua, repetiu o açougueiro. Deixe esse cavalo em paz, meu querido. O açougueiro virou-se lentamente na direção de um desconhecido que saíra de uma brecha no muro às costas da multidão que se aglomerara em torno da entrada ao calabouço. O desconhecido, de cabeleira castanha encaracolada, vestia uma túnica alcochoada marrom, calçava botas de montaria de cano alto e não portava arma. Afaste do cavalo, insistiu sorrindo de modo mordaz. O que significa isso? O cavalo não é seu, tampouco os alforjes. E assim mesmo você lança sobre ele seu olhar ávido e estende seus braços infames em sua direção? Isso é coisa que se faça? O postulento, enfiando lentamente a mão no bolso do casaco, olhou de soslaio para o açougueiro. Este assentiu com a cabeça e fez um sinal na direção do grupo, do qual surgiram dois grandalhões de cabelos raspados. Cada um segurava nas mãos um porrete daqueles usados para abater animais no matadouro. E quem é você? Perguntou o postulento, sem tirar a mão do bolso. Para nos ensinar o que é certo e o que é errado? Esse é um assunto que não lhe interessa, meu querido. Você não anda armado. É verdade, respondeu o desconhecido, sorrindo ainda mais sarcasticamente. Não ando. O que não é bom, continuou o postulento, tirando do bolso uma faca de lâmina comprida. É muito ruim não andar armado. O açougueiro também puxou uma faca, que mais parecia uma curta espada. Os outros dois deram um passo à frente, erguendo os porretes. É que eu não preciso andar, disse o desconhecido, sem se mover. Minhas armas vêm atrás de mim. Mal acabou de falar, emergiram das ruínas duas jovens, que avançaram com passos fluidos e seguros. O grupo de espectadores se abriu, recuando de imediato. As jovens sorriam com dentes brilhantes e olhos semicerrados, de cujos cantos estendiam-se até as orelhas largas tatuagens azul arroxeadas. Os músculos das coxas, visíveis por entre as peles de raposa, que lhes rodeavam os quadris, e dos braços, desnudos acima de luvas de cotas de malha de aço, eram bem desenvolvidos e rijos. Dos ombros, também envoltos por corte de malha, sobressaíam empunhaduras de espadas. Lentamente, muito lentamente, o postulento dobrou os joelhos e deixou a faca cair no chão. Do buraco nos escombros emanou um barulho de pedras desabando e logo emergiram da escuridão duas mãos, que se agarraram às danificadas bordas do muro. Depois apareceram, pouco a pouco, uma cabeça de cabeleira branca polvilhada de pó de tijolos, um rosto pálido e um ombro revelando a empunhadura de uma espada. Um murmúrio percorreu a multidão. O homem de cabelo branco retirou do buraco um corpo esquisito, coberto de pó misturado com sangue. Puxando o estranho ser pela longa cauda crocodiliana, atirou-o sem dizer uma palavra aos pés do gordo prefeito. Este deu um pulo para trás, tropeçou num fragmento de muro e ficou olhando para o bico de pássaro arqueado, para as asas membranosas e para as garras recurvadas nas patas cheias de escamas. Viu a inchada goela, que já fora carmim e agora era ruivo suja, e os olhos cavados e vítreos. Eis o basilisco, falou o homem de cabelos brancos, sacudindo o pó de tijolos das calças. Conforme o combinado, gostaria de receber meus 200 lintares. O prefeito sacou sua bolsa com mãos trêmulas. O homem de cabelos brancos olhou em volta, retendo seu olhar por um instante no pustulento e na faca caída a seus pés. Depois, observou o homem de túnica marrom e as duas jovens com pele de raposa. É sempre assim, afirmou, tirando a bolsa das mãos do prefeito. Eu arrisco meu pescoço por uns trocados, enquanto isso vocês querem se apossar de meus pertences. Vocês nunca vão mudar, seus miseráveis. Seus pertences estão intactos, senhor, murmurou o açougueiro, ao mesmo tempo que os dois grandalhões com porretes se misturavam na multidão. Ninguém tocou neles. O que me alegra muito, sorriu o homem de cabelos brancos. E é por isso que você também não será tocado. Vá em paz, mas rápido, antes que eu mude de ideia. Ao ver aquele sorriso, que mais parecia uma ferida aberta no pálido rosto do matador do basilisco, a multidão começou a se dispersar. O pustulento também queria partir. As pústulas ficaram ainda mais nítidas no rosto empalidecido. Espere um momento, disse-lhe o homem de túnica marrom. Você se esqueceu de um detalhe. Qual o detalhe, meu senhor? O de você ter sacado uma faca contra mim. A mais alta das jovens plantou-se com as pernas abertas e girou agilmente o quadril. A espada, sacada da bainha, não se sabia quando, sibilou ameaçadoramente. A cabeça do pustulento rodopiou no ar, caindo no buraco da masmorra, enquanto seu corpo desabava rija e pesadamente no meio dos tijolos esmigalhados. A multidão soltou um grito de pavor. A segunda jovem segurou a empunhadura da espada e virou-se rapidamente com o intuito de proteger as costas da companheira. Não foi preciso. A multidão, tropeçando e caindo nas ruínas, fugia para a cidade o mais rápido que as pernas lhe permitiam. À frente de todos, saltando com impressionante agilidade, corria o obeso prefeito, apenas a alguns passos do gigantesco açougueiro. Belo golpe, comentou friamente o homem de cabelos brancos, protegendo os olhos contra o sol com a mão enfiada numa luva negra. Um belo golpe de uma espada zerricana. Curvo-me respeitosamente diante da perícia e da beleza das guerreiras de Zerricânia. Sou Geralt de Rivia. E eu sou Borsch, conhecido como Três Gralhas, respondeu o homem de túnica marrom, apontando para um desbotado brasão bordado na parte da frente de seu traje, com a imagem de três aves negras pousadas num campo dourado. E essas são minhas duas jovens, Tia e Via. É como eu as chamo, pois seus verdadeiros nomes são difíceis de pronunciar. As duas, como o senhor acertou, são zerricanas. E é graças a ela que eu ainda tenho minha égua e minhas coisas. Muito obrigado, bravas guerreiras. E também lhe agradeço, Sr. Bark. Três Gralhas. E não me trate por senhor. Existe algo que o prenda a este lugarejo, Geralt de Rivia? Nada. Muito ao contrário. Ótimo. Tenho uma proposta. Perto daqui, na encruzilhada junto do caminho ao Porto Fluvial, há uma taberna chamada O Dragão Pensativo. Não há cozinha que se iguale em toda a região. Estava dirigindo-me até lá para comer algo e passar a noite. Ficaria muito contente se você aceitasse fazer-me companhia. Bork? Falou o homem de cabelos brancos, virando-se de uma montaria e fitando o desconhecido diretamente nos olhos. Não gostaria que surgisse algum mal-entendido entre nós. Sou bruxo. Foi o que imaginei, mas percebi que você falou isso como se estivesse dizendo: sou leproso. Há pessoas, respondeu pausadamente Geralt, que prefeririam a companhia de um leproso à de um bruxo. E há quem prefira a companhia de ovelhas à de mulheres, riu Três Gralhas. O que se pode fazer com pessoas assim? Somente sentir pena delas, tanto de umas como das outras. Renovo minha proposta. Geralt tirou a luva e apertou a mão que lhe estava sendo estendida. Aceito, e me alegro muito por tê-lo conhecido. Portanto, sigamos em frente, porque estou começando a ficar com fome. O taberneiro limpou com um pano o áspero tampo da mesa e sorriu. Faltavam-lhe os dois dentes da frente. Pois é, falou Três Gralhas, olhando para o teto esfumaçado e cheio de teias de aranhas. Em primeiro lugar, cerveja. E, para que você não tenha de andar muito, traga logo um barril inteiro. Já como tira gosto para acompanhar a cerveja, o que você nos sugere, meu querido? Queijo? Arriscou o taberneiro. Não, respondeu Bork, fazendo uma careta. O queijo você vai servir na sobremesa. Para acompanhar a cerveja, queremos algo azedo e picante. Pois não. O taberneiro sorriu ainda mais, mostrando que os dois dentes da frente não eram os únicos que faltavam. Enguias em alho com azeite e vinagre, ou então pimentões verdes em salmoura. Ótimo! Trago os dois, e em seguida aquela sopa que já tomei aqui, cheia de moluscos, peixinhos e outras pequenas delícias. Sopa dos Balzeiros? Isso mesmo. Depois, cordeiro assado com cebola. Então, 5 dúzias de caranguejos. Em seguida, queijo de cabra com salada. Por enquanto, é só. Pois não? O mesmo para todos, ou seja, 4 porções? A zerricana mais alta meneou negativamente a cabeça, batendo com a palma da mão na cintura coberta por uma apertada blusa de linho. Esqueci, disse Três Gralhas, piscando maliciosamente para Geralt, que as meninas estão zelando pela silhueta. Senhor taberneiro, o cordeiro é apenas para nós dois. Traga já a cerveja e as enguias marinadas. Quanto ao restante do pedido, espere um pouco, para que não esfrie. Não viemos aqui para comer como glutões, mas para passar um tempo conversando. Entendido, respondeu o taberneiro, inclinando-se respeitosamente. A sagacidade é fundamental em seu ramo de negócio. Estique a mão, meu querido. Ouviu-se o tilintar de moedas de ouro, e o taberneiro sorriu até o limite que a boca lhe permitia. Isso não é um adiantamento do que terei de lhe pagar, informou Três Gralhas. É um extra. E agora, meu bom homem, corra para a cozinha e prepare nossa comida. No interior da taberna fazia calor. Geralt desafivelou o cinturão, tirou o gibão e enrolou as mangas da camisa. Pelo que vejo, falou, não lhe falta dinheiro. Você desfruta os privilégios do feudalismo. Em parte, sorriu Três Gralhas, sem entrar em detalhes. Em pouco tempo acabaram com as enguias e com um quarto do barril de cerveja. As duas erricanas não fizeram cerimônia com a bebida, de modo que ficaram alegres e animadas, sussurrando entre si. Véia, a mais alta, repentinamente soltou uma gargalhada. As meninas falam a língua comum? Perguntou Geralt em voz baixa, olhando de soslaio para elas. Não muito. Além do mais, elas não são tagarelas, o que é uma grande virtude. Que tal a sopa, Geralt? Bebamos. Geralt, disse Três Gralhas, pondo de lado a colher e soltando um discreto arroto. Voltemos por um momento à conversa que mantivemos enquanto vínhamos para cá. Pelo que pude entender, você é um bruxo que viaja de um canto do mundo a outro, e caso encontre um monstro pelo caminho, mata-o em troca de dinheiro. É nisso que consiste a profissão de bruxo? Mais ou menos. E o que acontece quando você é chamado para realizar uma tarefa específica? Você aceita e executa? Depende de quem me chamar e para fazer o quê. E de quanto se oferecer? Sim, também. Tudo está ficando mais caro e é preciso viver, como costuma dizer uma amiga feiticeira. Uma abordagem bastante seletiva, diria até que prática. Contudo, no fundo sempre existe uma ideia básica, Geralt. O conflito entre as forças da ordem e as forças do caos, como dizia um feiticeiro meu conhecido. A imagem que eu tinha de alguém como você é a de quem cumpre uma missão e defende as pessoas do mal, não importando quando nem onde, e sem discriminação alguma. Achava que você se mantinha de um dos lados claramente definidos da paliçada. Forças da ordem e forças do caos. Que palavras mais sonoras, Bork. Você faz questão de me colocar de um dos lados da paliçada num conflito que, pelo que se acredita universalmente, é eterno, que começou muito antes de nós e que continuará existindo quando não estivermos mais aqui por muito tempo. De que lado fica o ferreiro que ferra as cavalgaduras? Ou, então, nosso taberneiro, que neste exato momento está vindo para cá com o cordeiro assado? O que, em sua opinião, define a fronteira entre o caos e a ordem? Uma coisa extremamente simples, respondeu Três Gralhas, fixando os olhos diretamente nos de Geralt. Aquilo que representa o caos é uma ameaça, é o lado agressivo. Já a ordem é a parte ameaçada, que tem de ser defendida e precisa de um defensor. Mas vamos fazer uma pausa para tomar uns tragos e atacar o cordeiro. De acordo. Com as erricanas que estavam zelando pela silhueta, elas pararam de comer e passaram a beber em ritmo mais acelerado. Véia, inclinada sobre o ombro da companheira, estava mais uma vez sussurrando algo, roçando o tampo da mesa com a trança. Téia, a mais baixa, riu prazerosamente com as pálpebras tatuadas semicerradas. Muito bem, falou Borsch, roendo um osso. Se concordar, vamos retomar nossa conversa. Pelo que entendi, você não está encantado com a ideia de se colocar do lado de qualquer uma das forças. O que você quer é simplesmente exercer sua profissão. Sim. No entanto, não conseguirá se livrar do conflito entre o caos e a ordem. Embora tenha feito uma comparação com um ferreiro para provar seu ponto de vista, você não é ferreiro. Vi como trabalha. Você adentra uma cava em ruínas e retira de lá um basilisco destroçado. Existe, meu caro, uma enorme diferença entre ferrar um cavalo e matar um basilisco. Você acabou de dizer que, caso a recompensa seja condigna, vai até o fim do mundo para acabar com o monstro que lhe seja indicado. Digamos, um furioso dragão que coce... Você escolheu o exemplo errado, interrompeu Geralt. Logo de saída, fez uma baita confusão. Por que não mato dragões, apesar de eles serem, sem dúvida, representantes do caos? O quê? Você não mata dragões? Espantou-se Três Gralhas, lambendo os dedos. Afinal, imagino que o dragão seja o mais terrível, o mais cruel e o mais encarniçado de todos os monstros. É o mais asqueroso dos répteis. Ele ataca pessoas, lança chamas pelas ventas e rapta as... Como se diz mesmo? Ah, sim, as donzelas. Você não viu suficientes histórias sobre isso? Não posso acreditar que você, um bruxo, não tenha diversos dragões no hall de suas vítimas. Eu não caço dragões, disse Geralt secamente. Forcaúdos, oslusgos, dermópteras, sim, mas não dragões. Nem os verdes, nem os negros, tampouco os vermelhos. Acredite no que estou dizendo. Você me surpreende, falou Três Gralhas. Muito bem, acredito. Contudo, não falemos mais sobre dragões por enquanto. Vejo algo vermelho no horizonte e tenho certeza de que são nossos caranguejos. Bebamos. Tratava-se realmente dos caranguejos, e os dois homens passaram a destroçar com os dentes as vermelhas carapaças e a sugar a saborosa carne branca. A salgada água do mar ardia na boca e escorria por entre os dedos. Bork continuou servindo a cerveja, já raspando com o caço o fundo do barril. As erricanas ficaram ainda mais alegres, lançando olhares desafiadores pela taberna. O bruxo tinha certeza de que estavam procurando um pretexto para criar confusão. Três Gralhas também deve ter pensado o mesmo, pois as ameaçou com um caranguejo que segurava por uma das patas. As jovens deram uma risadinha marota, e Thea, juntando os lábios como se fosse dar um beijo, semicerrou os olhos de maneira coquete, o que, em seu rosto tatuado, produziu uma impressão bastante macabra. Elas são selvagens como linces, rosnou Três Gralhas para Geralt. É preciso ficar de olho nelas o tempo inteiro. Com elas, meu querido, basta um momento de distração e o chão se cobre de tripas. Mas valem qualquer preço. Se você soubesse do que são capazes... Sei, respondeu Geralt. Dificilmente você acharia uma escolta melhor. As Irricanas são guerreiras natas, treinadas para lutar desde a mais tenra idade. Não era isso que me referia, falou Bork, cuspindo sobre a mesma pata de caranguejo. Referia-me a como elas são na cama. Geralt lançou um olhar nervoso para as jovens. Ambas sorriram. Véia, com um movimento rapidíssimo, quase imperceptível, pegou um caranguejo da travessa. Encarando o bruxo com olhos semicerrados, despedaçou a carapaça. Seus lábios brilharam, umedecidos pela água salgada. Três Gralhas arrotou, dessa vez abertamente. Quer dizer, Geralt, disse, que você não caça dragões, nem os verdes, nem os das outras duas cores. Registrei essa informação. E por que, se é que posso perguntar, somente os dessas três cores? Quatro, para sermos exatos. Você mencionou apenas três. Vejo que está muito interessado em dragões. Algum motivo especial? Não, simplesmente curiosidade. Compreendo. Quanto às cores, é essa a descrição comum dos verdadeiros dragões, embora não seja totalmente precisa. Os dragões verdes, os mais populares, tendem mais para o cinza, assim como os simples oslusgos. Os vermelhos são mesmo vermelhos, ou da cor de tijolo. Já os enormes dragões marrom escuros costumam ser chamados de negros. Os mais raros são os dragões brancos. Nunca cheguei a ver um. Dizem que eles vivem mais ao norte. Interessante. E você sabe de que outros dragões ainda ouvi falar? Sei, respondeu Geralt, tomando mais um gole de cerveja. Dos mesmos que eu, dos dourados. Só que eles não existem. Em que você se baseia para fazer tal afirmação? No fato de jamais ter visto um? Pelo que você acabou de dizer, você também nunca viu um branco. Não se trata disso. Nas regiões do Além-Mar, como Ophir e Zangweb, há cavalos com listras pretas. Também nunca os vi, mas sei que existem. Em contrapartida, um dragão dourado é apenas um ser mítico, lendário, como a Fênix. Fênixes e dragões dourados não existem. Véia, apoiada sobre os cotovelos, olhava para ele com interesse. Você deve saber o que está falando, afinal é um bruxo, falou Bork, pegando mais cerveja do barril. No entanto, acredito que todo mito e toda lenda devem ter alguma raiz, e estas têm um quê de verdade. E tem, confirmou Geralt. Na maioria das vezes são sonhos, desejos ocultos, nostalgias. A fé de que não existe um limite para o possível, ou, vez por outra, um acaso. Exatamente, um acaso. Quem sabe se uma vez não existia um dragão dourado, uma mutação única e irreproduzível? Se existiu, então teve o mesmo destino de todos os mutantes. O bruxo virou a cabeça. Diferenciava-se demais para sobreviver. Espere um momento. Retrucou Três Gralhas. Você está renegando as leis da natureza, Geralt. Aquele feiticeiro, meu amigo, costumava dizer que na natureza todos os seres têm sua continuidade e conseguem sobreviver de uma ou outra maneira. O fim de um é o começo de outro. Não existe limite para o possível. Pelo menos, não na natureza. Esse seu amigo feiticeiro é um grande otimista. No entanto, ele não levou em consideração um fato fundamental. os erros cometidos pela natureza ou por aqueles que ousam brincar com ela. Caso tivessem existido, tanto o dragão dourado quanto os outros mutantes, como ele, não poderiam ter perdurado. Eles teriam se defrontado com um muito natural limite do possível. E que limite seria esse? Os mutantes são estéreis, Bork, respondeu Geralt em voz baixa, com os músculos da face tremendo de modo violento. Somente nas lendas sobrevive aquilo que não pode perdurar na natureza. Apenas as lendas e os mitos desconhecem o limite do que é possível. Três Gralhas permaneceu calado. Geralt olhou para as jovens, que ficaram repentinamente sérias. De modo inesperado, Véia inclinou-se em sua direção e abraçou seu pescoço com um braço musculoso. Geralt sentiu na bochecha o toque de seus lábios umedecidos de cerveja. Elas gostam de você, disse Três Gralhas lentamente. Por mais estranho que possa parecer, elas gostam de você. E o que há de estranho nisso? Indagou o bruxo, com um sorriso triste. Nada. Mas isso tem de ser comemorado condignamente. Taberneiro, mais um barril de cerveja. Não exagere. No máximo uma jarra. Duas jarras, gritou Três Gralhas. Theia, preciso sair por um momento. A Zerricana se ergueu, pegou a espada do banco e lançou um olhar provocador pela sala. Embora alguns pares de olhos tivessem previamente olhado com cobiça para a recheada bolsa de dinheiro de Três Gralhas, ninguém teve disposição de segui-lo quando ele, andando meio trôpego, saiu da taberna. Theia deu de ombros e seguiu o patrão. Como é seu nome verdadeiro? Perguntou Geralt à jovem que ficara à mesa. Véia mostrou seus dentes brilhantes em um sorriso. Sua blusa estava desamarrada, quase ao limite do possível. E o bruxo não tinha dúvida alguma de que aquela era uma segunda provocação aos ocupantes da sala. Alvearnelli. Bonito, falou Geralt, certo de que a Zerricana faria bem sim e piscaria para ele. Não se enganou. Véia. Hã? Por que vocês acompanham Bork? Logo vocês, guerreiras livres. Pode responder? Que... É que ele é... A Zerricana ficou pensativa, procurando a palavra adequada. Ele é... o mais... formoso. O bruxo meneou a cabeça. Não era a primeira vez que os critérios adotados pelas mulheres para avaliar o aspecto físico dos homens eram um enigma para ele. Três Gralhas retornou à taberna, abotoando as calças e dando novas ordens ao taberneiro. A dois passos dele, Theia, fingindo estar entediada, percorreu atentamente a sala com um olhar, do qual os comerciantes e balzeiros esforçaram-se para desviar. Enquanto isso, Véia, depois de sugar a carne de mais um caranguejo, não parou de lançar olhares insinuantes para o bruxo. Encomendei mais uma enguia, desta vez assada, informou Três Gralhas, sentando-se pesadamente. Cansei desses caranguejos e fiquei com mais fome ainda. Arrumei estada para você, Geralt. Não faz o menor sentido você ficar vagando por aí à noite. Vamos nos divertir aqui. A saúde de vocês, meninas. Vezekial, falou Véia, batendo com seu caneco contra o dele. Theia piscou e se espreguiçou, mas, contrariando a expectativa de Geralt, seu atraente busto não rasgou à frente da blusa. Vamos farrear, disse Três Gralhas, inclinando-se sobre a mesa e dando um tapinha no traseiro de Theia. Vamos nos divertir à beça, caro bruxo. Ei, taberneiro, aproxime-se. O taberneiro veio rapidamente, enxugando as mãos no avental. Você teria uma tina? Uma daquelas de lavar roupa, sólida e grande? Quão grande, senhor? Para quatro pessoas. Para quatro... Gaguejou o taberneiro, com a boca aberta. Para quatro, confirmou Três Gralhas, sacando sua bolsa. Certamente temos, respondeu o dono do estabelecimento, lambendo os beiços. Ótimo, riu Bork. Mande que a coloquem em meu quarto e encham de água quente, rápido, meu querido. E mande também que levem cerveja. 3 jarras. As erricanas deram risadinhas e piscadelas simultâneas. Qual das duas você prefere, Geralt? Indagou 3 gralhas. O bruxo coçou a cabeça. Sei que é difícil escolher, falou 3 gralhas, com voz compreensiva. Às vezes até eu fico atrapalhado. Muito bem, vamos pensar nisso quando estivermos dentro da tina. Ei, meninas, ajudem-me a subir as escadas. Na ponte havia um obstáculo em forma de cancela. Uma longa e pesada viga apoiada sobre estacas de madeira. Na frente e atrás dela estavam postados alabardeiros vestidos com casaco de couro e tacheado e capuz pontudo. Sobre a cancela esvoaçava uma bandeira púrpura com a imagem de um grifo prateado. Que diabo será isso? Espantou-se 3 gralhas, cavalgando devagar na direção da ponte. Não se pode passar? Onde está o salvo-conduto? Perguntou o alabardeiro mais próximo, sem tirar da boca um palito que mordiscava. Não se sabia se por fome ou por ter nada melhor para fazer. Que salvo-conduto? O que está acontecendo? Uma epidemia de peste negra? Uma guerra? Quem lhes ordenou bloquear a passagem? O rei Niedamir, senhor de Kaingorn, respondeu o guarda, sem tirar o palito da boca e apontando para a bandeira. Sem o salvo-conduto, ninguém pode aproximar-se das montanhas. Deve ser um engano, falou Geralt com voz cansada. Não estamos em Kaingorn, mas nos domínios de Olapoli. E é Olapoli, e não Kaingorn, que tem o direito de cobrar pedágio nas pontes do Bra. O que Niedamir tem a ver com isso? Não perguntem a mim, disse o guarda, cuspindo palito. Isso não me diz respeito. Minha função é verificar os salvos condutos. Se quiserem, podem falar com o nosso decurião. E onde está ele? Lá atrás do posto aduaneiro, pegando um solzinho, respondeu o alabardeiro, sem olhar para Geralt, mas sim para as desnudas coxas das ricanas, confortavelmente montadas nos cavalos. O decurião estava sentado numa pilha de ressecados troncos de árvores e, com a ponta da haste de sua alabarda, desenhava na areia uma mulher, ou melhor, uma parte dela, vista de um ângulo pouco comum. A seu lado, dedilhando suavemente as cordas de um alaúde, encontrava-se um homem esbelto de chapeuzinho cor de ameixa, com uma fivela de prata e uma longa pluma de garça irrequieta. Geralt conhecia aquele chapeuzinho e aquela pena, famosos desde Buina até Iaruga, e conhecidos em todas as cortes, castelos, tabernas, estalagens e principalmente prostíbulos. De Asker. O bruxo Geralt! Sob o chapeuzinho destacou-se um par de alegres olhos azuis escuros. Ora, vejam, você é por aqui? Por acaso você não teria um salvo-conduto? Que droga de salvo-conduto é esse? Perguntou Geralt, saltando do cavalo. O que está acontecendo aqui, Jasker? O cavaleiro Bork 3 gralhas, eu e nossa escolta queríamos passar para outra margem do Bra, e pelo jeito não podemos. O mesmo ocorre comigo, respondeu Jasker, erguendo-se, tirando o chapeuzinho e fazendo uma reverência exagerada para as duas erricanas. Imaginem que esse decurião, que, como vocês mesmos podem constatar, também é artista, não deixa passar para o outro lado a mim, Jasker, o mais famoso menestrel e poeta num raio de 1000 milhas. Não vou deixar passar ninguém que não tenha salvo-conduta, afirmou soturnamente o decurião, bicando a areia com a ponta da haste da alabarda, e com isso acrescentando o detalhe final a seu desenho. Bem, diante disso teremos de seguir pela margem esquerda, falou o bruxo. É verdade que o caminho para Hangfors vai ficar mais longo, mas se não há outra saída... Para Hangfors? Espantou-se o bardo. Quer dizer que você não está seguindo Niedamir? Não vai procurar o dragão? Que dragão? Interessou-se 3 gralhas. Então vocês não sabem? Realmente? Vejo que vou ter de lhes contar tudo. Disponho de muito tempo, pois também estou retido aqui na esperança de aparecer algum conhecido com salvo-conduto. Sentem-se, por favor. Um momento, disse Três Graves. O sol já está a 3/4 do zênite e estou morrendo de sede. Não vamos ficar conversando com a garganta seca. Teia, véia. Deem um pulo até o vilarejo e compre uma barricada de cerveja. O senhor me agrada, senhor Bork, mais conhecido como Três Graves. Jasker, chamado de inigualável por umas e outras donzelas. Conte logo, Jasker. Impacientou-se Geralt. Não vamos ficar aqui até o fim do dia. O bardo pegou o alaúde e dedilhou as cordas. Como vocês preferem? Na versão simples ou na poética? Na simples. Muito bem, concordou Jasker, sem largar o alaúde. Então ouçam, distintos senhores, o que ocorreu há uma semana na não muito distante cidade franca chamada Olópoli. A tênue claridade da aurora, mal o solzinho matinal lançara seus raios róseos sobre o esvoaçante névoa dos prados. Você disse que seria simples, lembrou-lhe o bruxo. E não está sendo? Ah, compreendo. Devo ser breve e deixar as metáforas de lado. Pois bem, um dragão sobrevoou os pastos de Olópoli. É, falou Geralt. Isso me parece muito pouco provável. Há anos ninguém vê um dragão por essas bandas. Não teria sido um simples olusgo? Alguns deles chegam a ser tão grandes que... Não me ofenda, bruxo. Sei o que estou falando. Por mero acaso estive na feira de Olópoli e pude vê-lo com os próprios olhos. Já preparei uma balada sobre ele, mas vocês não quiseram ouvi-la. E continuamos não querendo. Prossiga com seu relato. Ele era grande. Tinha o comprimento de 3 cavalos. Com a anca não muito maior que a de 1, mas muito gordo. E era acinzentado. Quer dizer verde. Sim. Apareceu voando repentinamente. Não se sabe de onde. Desabou sobre um rebanho de ovelhas, espantou os pastores, matou uma dúzia de ovelhas, devorou 4 delas e partiu. E partiu. Repetiu Geralt, meneando a cabeça. Isso é tudo? Não. No dia seguinte, apareceu de novo, só que mais perto da cidade. Mergulhou sobre um grupo de mulheres que lavavam roupa no rio Bra. Vocês não podem imaginar a gritaria. Jamais ri tanto em toda a vida. O dragão sobrevoou Olópoli 1 par de vezes e seguiu para o pasto, onde voltou a atacar as ovelhas. Foi quando realmente começou uma grande confusão, porque até então as pessoas não deram muito crédito ao relato dos pastores. O prefeito mobilizou a guarda municipal, mas antes de entrar em forma, a plebe tomou o assunto em suas mãos e o resolveu de maneira satisfatória. Como? Lançando mão de um interessante expediente popular. O mestre sapateiro local, um tal de Comicabres, inventou um sistema para derrotar o réptil. Mataram uma ovelha e a rechearam com eléboro, beladona, cícuta, pólvora e piche de sapateiro. Para completar, o farmacêutico local adicionou 2/4 de litro de sua mistura contra tumores. E o sacerdote do templo de Creve fez umas rezas sobre o cadáver. Depois colocaram a assim preparada ovelha entre as demais, apoiando-a numa estaca. A bem da verdade, ninguém esperava que o dragão ficasse tentado por aquela merda fedorenta, mas a realidade ultrapassou todas as expectativas. Desprezando as ovelhas vivas, que baliam sem cessar, o réptil engoliu a isca com a estaca. E o que aconteceu em seguida? Conte logo, Jasker. E por acaso eu estou fazendo algo diferente? Estou contando. Em menos tempo do que um homem experiente leva para desamarrar um espartilho de uma dama, o dragão começou a urrar e soltar fumaça, tanto pela frente como por trás. Virava cambalhotas, tentava alçar voo, mas logo caía. Por fim, ficou imóvel. 2 voluntários se ofereceram para se aproximar e se certificar de que o dragão estava definitivamente morto, o coveiro local e o idiota da cidade, engendrado pela filha de um lenhador violada por um destacamento de mercenários que passava por Olópoli, ainda nos tempos da revolta do voivoda Nuribob. Como você mente, Jasker? Não minto, apenas exagero. São duas coisas distintas. Não muito. Mas continue seu relato e não desperdice mais tempo. Como eu ia dizendo, o coveiro e o valente idiota foram até o bicho, e nós, mais tarde, erguemos para ele um túmulo. Pequeno, porém agradável aos olhos. Ah, falou Borsch. Quer dizer que o dragão continuava vivo? E como? Respondeu Jasker alegremente. Estava vivo, mas tão fraco que não comeu nem o coveiro nem o idiota. Apenas lambeu o sangue deles. Depois, para o desapontamento geral, voou para longe, decolando com grande dificuldade. A cada légua e meia caía com um estrondo, erguendo-se logo em seguida. Em alguns momentos, chegou a andar, arrastando as patas traseiras. Os mais atrevidos foram atrás dele, mantendo contato visual. E vocês sabem o que aconteceu? Não. O dragão se meteu numa garganta dos Montes Desnudos, perto da nascente do rio Bra, e sumiu numa das grutas de lá. Agora está tudo claro, disse Geralt. O dragão certamente vivia em estado letárgico naquelas cavernas havia séculos. Já ouvi falar de casos semelhantes. E ali deve estar escondido seu tesouro. Agora compreendo por que fecharam a ponte. Alguém quer se apossar do tesouro. E esse alguém é Niedamir, de Kaingorn. Precisamente, confirmou o trovador. Toda Olópolis está fervendo por causa disso, porque os seus habitantes acham que o dragão e o tesouro pertencem a eles, mas não têm coragem suficiente para entrar em conflito com Niedamir. Embora o rei seja um garoto que nem começou a fazer a barba, já demonstrou que não vale a pena provocá-lo. Ele tem especial interesse naquele dragão, e foi por isso que reagiu tão rápido. Você quis dizer que ele tem especial interesse no tesouro? Não. Niedamir está mesmo mais interessado no dragão do que no tesouro. Porque, saibam vocês, ele está de olho em Maleore, um reino vizinho ao seu, no qual, com a súbita e muito estranha morte do príncipe, restou uma princesa com a idade, se é que posso me expressar dessa maneira, apropriada para ser levada para a cama. Os nobres de Maleore olham atravessado para Niedamir, e os demais concorrentes também, pois sabem que um novo governante cortaria suas rédeas, hoje afrouxadas nas mãos da jovem soberana. Diante disso, desencavaram uma velha e empoeirada profecia segundo a qual a coroa e a mão da princesa seriam daquele que derrotasse um dragão. Como fazia séculos, ninguém via um dragão por aqui, acreditavam que estavam seguros. Se Niedamir quisesse, poderia tomar Maleore à força, não dando a menor atenção às lendas antigas. Entretanto, quando surgiu a notícia sobre o dragão de Olópoli, ele percebeu que poderia derrotar a nobreza maleorina com as próprias armas. Caso lá aparecesse carregando a cabeça de um dragão, seria acolhido pelo povo como um monarca enviado pelos deuses, e os nobres não teriam coragem de dar um pio. Então, vocês ainda acham estranho ele partir no encalço do dragão como um cão atrás de uma lebre? Principalmente de um que mal consegue se manter em pé? Para ele, aquilo é uma pechincha. Um golpe de sorte? Um sorriso da fortuna? Então foi por isso que ele fechou as estradas. Para bloquear a concorrência. Evidentemente. E não só a concorrência, como também os habitantes de Olópoli. Além disso, ele despachou mensageiros com salvo-condutos para quem estivesse disposto a matar o dragão, porque Niedamir não está muito inclinado a entrar ele mesmo na caverna, com apenas uma espada na mão. E assim foram convocados às pressas os mais famosos caçadores de dragões, a maioria dos quais você, Geralt, deve conhecer. É bem possível. Quem veio? Em primeiro lugar, Eik de Denethly. Que dró... O bruxo assoviou baixinho. O pio e virtuoso Eik. O cavaleiro sem medo e sem mácula em pessoa. Você o conhece, Geralt? Indagou Bork. Ele é realmente um grande caçador de dragões? E não somente de dragões. Eik é capaz de dar cabo de qualquer monstro. Matou diversos grifos e mantícoras. Também ouvi que deu fim a alguns dragões. Ele é muito bom, mas prejudicial a meus negócios, porque não cobra por seus serviços. Quem mais veio, Jasker? Os rachadores de Sinfrid. Ah, é? Então o dragão já pode ser considerado morto, mesmo que tenha se recuperado. Aqueles três não são de brincadeira. Lutam de maneira desleal, porém extremamente eficaz. Acabaram com todos os oslugos de Forcaúdos da Redânia. E, à mesma época, mataram três dragões vermelhos e um negro. O que não deixa de ser um grande feito. Mais alguém? Sim. Um grupo de 6 anões. 5 barbudos comandados por Yarpen Zigrin. Não sei quem é ele. Mas deve ter ouvido falar do dragão dos montes Quartzíferos. Sem dúvida. Não só ouvi, como cheguei a ver algumas pedras provenientes de seu tesouro. Havia entre elas safiras de cores jamais vistas e diamantes do tamanho de cerejas. Pois saiba que foram exatamente Yarpen Zigrin e seu bando que deram fim àquele dragão. Até compuseram uma balada sobre esse feito. Mas muito fraca, porque não é de minha autoria. Você nada perdeu se não ouviu. Esses são todos? Sim, sem contar você. Você afirmou que não sabia do dragão, o que talvez até seja verdade. Agora, porém, você sabe. Então. Então, nada. Já lhe disse que não tem interesse nesse dragão. Muito esperto, Geralt, tendo em vista que você não dispõe de salvo-conduto. Repito que não estou interessado nesse dragão, mas não consigo entender o que você está fazendo aqui. O que o atraiu tanto para essas bandas? O de sempre, respondeu o trovador. É preciso estar perto dos acontecimentos e das atrações. Vais falar muito da luta com esse dragão, e embora eu possa facilmente compor uma balada com base no relato, ela soará muito melhor se entoada por alguém que presenciou o confronto com os próprios olhos. Um confronto, gracejou Três Graves, será algo mais parecido com a matança de um porco ou o esquartejamento de um cadáver. Ouço vocês e não consigo controlar meu espanto. Guerreiros famosos que vêm para cá a pleno galope para dar cabo de um já quase morto dragão envenenado por um patife. Não sei se devo rir ou vomitar. Você se engana, retrucou Geralt. Como o dragão não morreu de imediato, seu organismo deve ter o livrado do veneno e a besta está totalmente recuperada. Mas isso não tem importância alguma, pois os rachadores de Sinfrid vão matá-los de qualquer modo, num confronto digno de ser visto. Devo entender que serão os rachadores que darão cabo dele? Evidentemente. Não tanto assim, falou até então calado o decurião artista. Um dragão é um ser mágico e só poderá ser morto com magia. Se alguém vai acabar com ele, será aquela feiticeira que passou ontem por aqui. Quem? Perguntou Geralt, repentinamente atento. Uma feiticeira, repetiu o decurião. Foi o que acabei de dizer. Ela se identificou? Disse seu nome? Disse, mas eu esqueci. Ela tinha salvo-conduto. Era jovem e até atraente à sua maneira. Mas seus olhos... Os senhores sabem do que eu estou falando. Um simples olhar dela já nos arrepia. Você sabe quem poderia ser ela, Jasker? Não, respondeu o bardo com uma careta. Jovem, bonita e olhos que impressionam. Grande definição. Todas elas são assim. Nenhuma das que conheci, e você bem sabe que conheci muitas, aparentava ter mais do que 25, 30 anos. E, segundo se fala, muitas delas se lembram dos tempos em que havia uma floresta onde hoje fica Novigrad. Afinal, para que servem os elixires de mandrágora? E elas ainda pingam gotas de mandrágora nos olhos para que brilhem. Mulheres são sempre mulheres. Ela era ruiva? Perguntou o bruxo. Não, respondeu o decurião. Morena. E qual era a cor de seu cavalo? Castanho, com uma estrela branca no focinho? Não, negro. E eu afirmo aos senhores que será ela quem matará o dragão. Um dragão é serviço para feiticeiros. As forças humanas não podem com ele. Gostaria de saber o que diria disso o sapateiro Comicabras, riu Jasker. Caso ele tivesse à mão algo mais forte do que apenas Eléboro e Beladona, a pele do dragão estaria secando na paliçada de Olópole, A balada teria sido composta e eu não precisaria estar esbotando nesse som infernal. Por que Niedamir não levou você com ele? Indagou Geralt, olhando de esguelo para o poeta. Pelo que me consta, você estava em Olópole quando ele partiu. Será que o rei não gosta de artistas? O que o fez ficar desbotando ao sol, em vez de tocar seu alaúde junto dos estribos do monarca? Foi por culpa de uma jovem viúva, que o diabo a carregue, falou Jaskier soturnamente. Fiquei brincando com ela mais tempo do que devia, e quando me dei conta, dois dias depois, Niedamir e sua trupe já tinham atravessado o rio. Levaram com ele até comicabras e batedores da milícia Olopolina. Só que se esqueceram de mim. Tento explicar isso ao Decurion, mas ele insiste em sua ladainha. Se tem salvo conduto, deixe passar, falou Labardeiro, impassível, urinando na parede do posto aduaneiro. Se não tem, não deixo. São as ordens que recebi. Olhem, as meninas estão retornando com a cerveja, interrompeu Três Graves. E não estão sozinhas, acrescentou Jaskier, pondo-se de pé. Olhem só para aquele corcel. Parece um dragão. Vindo do bosque de Álamos, as duas erricanas flanqueavam, trotando, um cavaleiro montado num gigantesco e aguerrido garanhão. O bruxo também se ergueu. O cavaleiro trajava um aveludado gibão cor de violeta com galões prateados e um curto casaco forrado de zebelina. Sentado ereto sobre a sela, olhava para eles com grande empáfia. Geralt conhecia aquele tipo de olhar, que não lhe agradava nem um pouco. Saudações a todos. Sou Doregaray. Apresentou-se o desconhecido, descendo lenta e dignamente do cavalo. Mestre Doregaray, feiticeiro. Mestre Geralt, bruxo. Mestre Jaskier, poeta. Bork, chamado de Três Gralhas. Quanto a minhas garotas, que neste momento estão estampando a barrica, o senhor já as conheceu. É verdade, falou o feiticeiro, sem um traço de sorriso. Eu e as belas guerreiras de Zerricânia já nos cumprimentamos. Muito bem, então bebamos para celebrar este encontro, sugeriu Jaskier, distribuindo recipientes de couro trazidos por Veia. Senhor Bork, devo servir também o Decurion? Claro. Venha se juntar a nós, bravo guerreiro. Imagino, disse o feiticeiro, depois de tomar um pequeno e discreto gole de cerveja, que os senhores estão aqui junto desta cancela pelo mesmo motivo que me trouxe para cá, não é verdade? Se o que o senhor tem em mente é o dragão, senhor Doregaray, afirmou Jaskier. Então sim. De minha parte, gostaria de estar lá para compor uma balada. Infelizmente, o Decurion aqui presente, um homem incivilizado, não quer deixar-me passar. Exige um salvo-conduto. Peço mil perdões, falou o alabardeiro, bebendo um pouco de cerveja e estalando a língua. Mas me deram ordens, sob pena de me cortarem a garganta, para não deixar passar ninguém que não tivesse salvo-conduto. E, segundo se comenta, toda Olópolis está pronta para partir para as montanhas atrás daquele dragão. Minhas ordens... Suas ordens, soldado, retrucou Doregaray, franzindo o senho. Tem a ver com a ralé que poderia causar confusão, com mulheres vadias capazes de espalhar doenças e com toda espécie de plebe ignara, escória social e gentalha. Mas, decididamente, não comigo. Não deixarei passar ninguém sem salvo-conduto, enfureceu-se o Decurion. Juro por tudo que é mais sac... Não juro em vão. Interrompeu Três Galhos. Em vez disso, tome mais um trago. Teia, sirva o valente guerreiro. E vamos sentar-nos. Beber de pé às pressas e sem a dignidade que esse ato merece não condiz com pessoas tão nobres como nós. Todos se sentaram sobre as vigas em torno da barrica. O alabardeiro, recém-promovido a nobre, enrosbeceu de satisfação. Beba, destemido centurião. Encorajava o Três Gralhas. Não sou centurião, e sim apenas decurião. O alabardeiro coroou ainda mais. Mas seguramente será um centurião em pouco tempo, falou Bork, arreganhando os dentes. Você tem boa cabeça e sua promoção é certa. Dalregaray, recusando uma nova rodada de bebida, virou-se para Geralt. Na cidade ainda se fala daquele basilisco nobre bruxo. E, pelo que vejo, você já está indo atrás de um dragão, murmurou. Estou curioso. É por premente necessidade de recursos ou por puro prazer que você assassina seres ameaçados de extinção? Estranha curiosidade, respondeu Geralt. Especialmente vindo de alguém que se esforça tanto para chegar a tempo da matança de um dragão com o intuito de arrancar-lhe os dentes. Tão preciosos na preparação de medicamentos elixires. É verdade, senhor feiticeiro, que os dentes arrancados de um dragão ainda vivo são os mais valiosos. E você tem certeza de que é por isso que estou aqui? Tenho. Só que alguém se adiantou a você, Dalregaray. Antes de sua chegada, passou por aqui uma confreira sua. Com um salvo-conduto que você não possui. Uma morena, caso queira saber. Montada num corcel negro? Ao que parece. Yennefer, murmurou Dalregaray com açortuno. O bruxo sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, mas ninguém percebeu. Seguiu-se um momento de silêncio, interrompido pelo arroto do futuro centurião. A ninguém, sem salvo conduto. 200 lintares serão suficientes? Perguntou calmamente Geralt, sacando a bolsa que recebera do gordo prefeito. Geralt sorriu enigmaticamente, 3 gralhas. Pelo jeito... Queira-me me desculpar, Pork, interrompeu o bruxo. Sinto muito, mas não irei com vocês até Hangforth. Talvez a próxima vez. Quem sabe se não nos encontraremos novamente? Não há nada que me obrigue a seguir para Hangforth. Falou lentamente 3 gralhas. Absolutamente nada. Guarde essa bolsa com dinheiro, senhor. Falou ameaçadoramente o futuro centurião. O senhor está querendo me subornar, mas saiba que nem por 300 lintares eu deixaria passar. E por 500? Perguntou Bark, pegando sua bolsa. Guarde seu dinheiro, Geralt. Desde que eu pague o pedágio. Esta história está começando a me divertir. 500, nobre soldado. 100 por cabeça, contando minhas meninas como uma só. Então. Ai, ai. Lamentou-se o futuro centurião, guardando sob o casaco a bolsa de Bork. O que direi ao rei? Você lhe dirá, falou Dalregaray, impertigando-se e tirando de trás do cinturão uma vareta de marfim ornamentada, que se assustou com o que viu. E o que foi que vi, senhor? O feiticeiro fez um gesto com a vareta e gritou um encanto. O pinheiro que crescia à beira do rio explodiu, cobrindo-se imediatamente de enormes labaredas, desde a raiz até a copa. Jasker ergueu-se de um pulo, colocou a alaúde às costas e berrou. Aos cavalos! Aos cavalos, meus senhores e minhas senhoras! Levantar a cancela, ululou o rico alabardeiro, com grande chance de se tornar centurião. Do outro lado da cancela, Véia puxou as rédeas, e seu cavalo galopou com um estrondo sobre as tábuas da ponte. A jovem, com suas tranças esvoaçando ao vento, soltou um grito de guerra. É isso mesmo, Véia! Entusiasmou-se 3 gralhas. Vamos em frente, senhores. Cavalgaremos a Zerricana, com estrondo e sibilação. Ora, vejam, falou Borholt, o mais velho dos rachadores, cujo torso mais parecia o tronco de um velho carvalho. Niedamir não os dispersou pelos quatro cantos do mundo, embora, meus senhores, eu tenha imaginado que ele faria exatamente isso. Não cabe a nós, simples vassalos, questionar as decisões reais. Portanto, sejam bem-vindos à nossa fogueira e armem seu acampamento. E cá entre nós, bruxo, sobre o que você conversou com o rei? Sobre nada, respondeu Geralt, ajeitando mais confortavelmente a cabeça na cela colocada próxima do fogo. Ele nem se dignou de sair da tenda. Apenas enviou o seu factotum, cujo nome agora me escapa. Gilerstien. Soprou-lhe Yarpin Zigrin, um anão corpulento e barbudo, enquanto atirava ao fogo um pesado tronco arrastado do meio do mato. Tratava-se de um bobão arrogante e um porco ceboso. Assim que chegamos, ele apareceu com o nariz empinado, e cheio de empáfia ficou nos alertando sobre quem está no comando aqui, a quem devemos obedecer, que a palavra do rei tem o peso da lei, e outras bobagens desse teor. Fiquei ouvindo aquilo e até pensei em mandar meus garotos derrubá-lo e tirar seu casaco para que eu mijasse nele. Mas desisti para evitar que voltassem a circular boatos de que os anões são malvados, agressivos, filhos da puta, que é impossível... Como se diz? Ah, sim. Que é impossível coexistir com eles, o que resultaria em novas perseguições contra nós em alguma cidade. Por isso ouvi aquela baboseira caladinho, meneando a cabeça. Pelo jeito, o Sr. Gilerstian não sabe dizer nada além disso. Observou Geralt. Porque foi exatamente o que nos disse. E nós também tivemos que ouvir meneando a cabeça. Pois eu teria preferido, disse outro rachador, colocando mais lenha na fogueira, que Niedamir tivesse expulsado vocês. É incrível a quantidade de pessoas que estão vindo para cá, um autêntico formigueiro humano. Isto aqui não é mais uma caçada, mas um cortejo fúnebre, e não me agrada a ideia de combater no meio de uma multidão. Deixe disso, Devasto, repreendeu o Borhold. É muito mais agradável viajar em grupo. Até parece que você nunca participou de uma caçada de dragões. A possibilidade de pegar um dragão sempre atrai uma porção de pessoas, quase como uma feira ou um lupanar móvel. No entanto, assim que o réptil aparece, você sabe muito bem quem fica no campo. Nós e ninguém mais. Borholt calou-se por um momento, sorveu um longo trago de um garrafão coberto de musgo, estalou os lábios e pegarreou. Por outro lado, continuou, a prática tem demonstrado que, por mais de uma vez, somente após a morte do dragão, é que começa a verdadeira matança, com cabeças caindo como ervilhas. É na hora de repartir o tesouro que os caçadores saltam ao pescoço uns dos outros. Não é assim, Geralt? Não estou certo? Geralt, estou falando com você. Conheço casos desse tipo, respondeu o bruxo secamente. Conhece, diz você. Só se for de ouvir, porque eu nunca recebi a notícia de você ter caçado um dragão. Em toda a minha vida, jamais ouvi falar de um bruxo que caçasse dragões. Portanto, acho muito estranha sua presença entre nós. É verdade. Falou lenta e enfaticamente Kenneth, o mais jovem dos rachadores, apelidado de Penhorisco. Isso é muito estranho, e nós... Espere um momento, interrompeu o Borhold. Sou eu que estou falando. Aliás, não pretendo alongar-me. O bruxo sabe aonde quero chegar. Eu o conheço e ele me conhece. Até agora, nunca atrapalhamos um ao outro, e acho que continuaremos agindo assim. Por que vocês hão de convir que, se eu, por exemplo, fosse atrapalhar seu trabalho ou roubasse um butim debaixo de seu nariz, ele logo me acertaria com a lâmina de sua espada, a atual qual ele teria todo o direito? Estou certo, rapazes? Ninguém concordou, nem discordou. A bem da verdade, Borholt não parecia muito interessado numa resposta à sua indagação. Pois é, continuou ele. Como já disse, viajar em grupo é muito mais agradável. E o bruxo pode continuar em nossa companhia. Esta região é selvagem e deserta. E caso sejamos atacados por uma quimera, ou uma heteróptera, ou uma estrigue, não teremos problemas com Geralt por perto, porque essa é a sua especialidade. Um dragão, porém, não é a especialidade dele. Não é verdade? Novamente, ninguém confirmou ou negou. O senhor Três Gralhas, prosseguiu Borhold, passando o garrafão ao líder dos anões, está viajando com Geralt. E isso me basta. Portanto, quem está atrapalhando vocês? Não posso acreditar que seja Jaskier. Jaskier, falou Yarpen Zigrin, entregando o garrafão ao bardo. Sempre aparece onde algo interessante vai acontecer, e todos sabem que ele não vai estorvar, nem ajudar, nem mesmo atrasar nossa marcha. É como uma pulga na cauda de um cachorro. Concordam, meninos? Os corpulentos e barbudos meninos riram alegremente, sacudindo a barba. Jaskier puxou seu chapéuzinho para trás e sorveu um gole do garrafão. Oh, que merda! Gemeu arfando. Cheguei a perder a fala. De que é feita essa porcaria? De escorpiões? Só uma coisa me desagrada, Geralt, disse Penhorisco, pegando o garrafão do menestrel. o fato de você ter trazido aquele feiticeiro. Já temos feiticeiros suficientes. É verdade. O anão aproveitou a deixa. Penhorisco está coberto de razão. Precisamos desse... Toregaray, como um porco precisa de uma cela. Já temos nossa feiticeira, a mui distinta Yennefer. Pois é, falou Borrowt, coçando seu pescoço taurino, do qual acabara de desprender uma armadura de couro coberta de puas de aço. Temos feiticeiros demais entre nós, meus senhores. Para ser exato, dois. E, para meu gosto, eles estão muito apegados a Niedamir. Olhem para nós aqui, debaixo dessas estrelas e sentados ao relento em volta de uma fogueira. Enquanto eles, meus senhores, ficam na tenda real, no bem bom, aquecidos e confabulando. Niedamir, a bruxa, o feiticeiro e Gilestien, dos quais Yennefer é a pior. E querem saber o que eles tramam tanto? Estão procurando a melhor maneira de nos chutar o traseiro. Eles se deliciam com carne de cervo, acrescentou Penhorisco soturnamente. Enquanto o que nós comemos? Uma marmota. E o que é uma marmota? Pergunto. Nada mais do que um rato. Eis o que comemos. Um rato. Não faz mal, falou Devasto. Em breve poderemos nos deliciar com uma cauda de dragão. Não há iguaria que se iguale a uma cauda de dragão assada na brasa. Yennefer, prosseguiu Borrowt, é uma mulher horrível, malvada e respondona. Ela não é como suas garotas, Sr. Bork, quietas e simpáticas. Olhem para elas. Estão sentadinhas junto aos seus cavalos e afiam suas espadas. E quando passei perto delas, soltei uma gracinha e elas sorriram mostrando seus dentinhos. Sim, elas me agradam, ao contrário de Yennefer, que vive tramando sem cessar. Digo a vocês que precisamos ficar atentos para que nosso trato não acabe em merda. A que trato você está se referindo, Borrowt? Indagou Geralt. O que você acha, Yarpen? Podemos contar o bruxo? Não vejo impedimento algum, respondeu Anon. Acabou a vodka, falou Penhorisco, virando o garrafão de cabeça para baixo. Então traga mais. Você é o mais jovem de todos. Quanto ao trato, Geralt, nós o arquitetamos porque não somos mercenários, nem uns esbirros de Niedamir possa mandar para lutar com um dragão em troca de algumas moedas de ouro. A verdade é que nós podemos dar conta dele sem Niedamir, enquanto Niedamir não pode prescindir de nossos serviços. Isso demonstra claramente quem vale mais e quem deve receber a parte mais substancial. Então, adotamos um critério extremamente justo. Os que derrotarem o dragão no combate direto terão direito à metade do tesouro. Niedamir, em razão de sua nobre origem e de seu título, levará um quarto. Os demais dividirão entre si por igual o quarto restante. O que você acha disso? E qual foi a reação de Niedamir? Não falou nem sim nem não, mas é melhor ele não se meter. Pois, como já disse, ele não está em condições de lançar-se sozinho contra o dragão e terá de contar com profissionais, ou seja, conosco, os rachadores, e Arpen Zigrin e seus rapazes. Seremos nós, e ninguém mais, que enfrentaremos diretamente o dragão. Quanto aos outros, nos quais incluo os feiticeiros, caso nos ajudem de maneira honesta, poderão dividir entre si um quarto do tesouro. E quem mais, além dos feiticeiros, vocês incluem nesses outros? Interessou-se Jasker. Certamente não músicos e verzejadores, riu Yarpe Zingrin. Incluímos aqueles que trabalham com armas, e não com alaúdes. Ah, falou Três Gralhas, olhando para o céu estrelado. E com o que trabalhará o sapateiro Come Cabras e sua patuleia? Yarpen Zigrin deu uma cusparada na fogueira, murmurando algumas palavras na língua dos anões. A milícia de Olópole conhece estas terras de merda e nos tem fornecido guias, falou Borholtz em voz baixa. De modo que nada seria mais justo do que deixar seus membros participarem da divisão. Já no caso do sapateiro, a questão é outra. Não seria bom a plebe chegar à conclusão de que, quando aparece um dragão em sua vizinhança, basta dar-lhes um venenozinho e continuar se divertindo com as garotas em montes de feno, em vez de chamar os profissionais. Se esse costume se firmar, acho que nós acabaremos virando mendigos, não é verdade? Sem dúvida, confirmou Yarpen. E é por isso que digo a vocês que algo ruim tem de se acontecer àquele sapateiro, antes de o filho da puta tornar-se lenda. Se tem de acontecer, então acontecerá, disse Devasto enfático. Podem deixar por minha conta. E Jasker, acrescentou Anon, vai ridicularizá-lo em sua balada, cobrindo seu nome de vergonha e ignômia por séculos e séculos. Vocês se esqueceram apenas de um detalhe, falou Geralt. Há entre nós um homem que poderá frustrar seu plano. Um homem que se recusará a participar de quaisquer acordos. Refiro-me a Eike de Denethor. Vocês chegaram a abordar o assunto com ele? E de que serviria isso? Perguntou Borholt, ajeitando as toras na fogueira. Não dá para conversar com Eike. Ele não entende de negócios. Nós passamos por ele quando estávamos chegando ao acampamento de vocês, contou Três Grales. Estava vestido com uma armadura e olhava para o céu, ajoelhado sobre umas pedras. Ele costuma agir assim, disse Penhorisco. Fica rezando, meditando. Afirma que isso lhe é necessário porque recebeu dos deuses a incumbência de defender os seres humanos de todo o mal. Lá em nossa terra, em Sinfrid, murmurou Borholt, mantemos pessoas desse tipo em estábulos, presas por uma corrente, e lhes damos pedaços de carvão para que pintem coisas maravilhosas nas paredes. Mas vamos parar de fofocar e passemos a tratar de negócios. No círculo da luz da fogueira surgiu repentinamente uma mulher de cabelos negros presos por uma rede dourada, envolta numa capa negra. Que fedor é esse? Perguntou Yarp Zigrin, fingindo não tê-la visto. Será de enxofre? Não, respondeu Borholt, olhando para um lado e fungando de maneira ostensiva. É almiscar, ou outra substância mal cheirosa. Não, acho que é. O anão fez uma careta. Sim, é a distinta Yennefer. Seja bem-vinda. A feiticeira percorreu lentamente o olhar pela assembleia, detendo por um instante os olhos brilhantes na figura do bruxo. Geralt sorriu discretamente. Posso sentar-me junto de vocês? Mas é claro que sim, nossa benfeitora, disse Borholt, soltando o soluço. Sente-se aqui, nesta cela. Mova a bunda daí, Kenneth, e ceda a cela para a distinta feiticeira. Pelo que eu vi, os senhores estão tratando de negócios. Yennefer sentou-se, esticando as bem torneadas pernas enfiadas em meias pretas. Sem minha presença? Nós não ousamos, disse Yarpen Zigrin, incomodar uma pessoa tão importante. Quanto a você, Yarpen, Yennefer virou-se na direção do anão, com os olhos semicerrados. O melhor que pode fazer é ficar calado. Desde o primeiro dia você me trata como se eu fosse feita de ar, portanto continue assim, sem me incomodar, porque, para ser sincera, eu também não me incomodo. Mas o que a senhora está dizendo, distinta dama? Sorriu Yarpen, mostrando uma fileira de dentes regulares. Que eu seja devorado por pulgas caso eu a tratasse pior do que o ar. Estando sozinho ao ar livre, eu poderia peidar e infestá-lo, algo que jamais ousaria fazer em sua presença. Os meninos barbudos explodiram numa gargalhada, mas imediatamente se calaram à visão de uma azulada aura que repentinamente envolveu a feiticeira. Mais uma palavra, Yarpen. E será você que se transformará em ar estragado, falou ela com voz metálica. E sobrará apenas uma poça negra na grama. Vamos parar com isso, pingarreou Bolt, desanuviando um pouco o ambiente e interrompendo o silêncio que se seguira. Mantenha a boca calada, Zigrin, e vamos ouvir o que tenha a dizer a senhora Yennefer. Ela se queixou de que discutimos negócios sem a sua participação, o que me faz crer que ela tem uma proposta a nos fazer. Escutemos, portanto, o teor dessa proposta. Desde que não seja a de ela, usando apenas sua magia, matar o dragão sozinha, sem ajuda alguma de nossa parte. E por que não? Perguntou Yennefer, erguendo orgulhosamente a cabeça. Você acha que eu não sou capaz, Poirot? Talvez até seja. Mas, para nós, isso seria péssimo. Porque, na certa, a senhora exigiria metade do tesouro do dragão para si. No mínimo, respondeu a feiticeira friamente. Pois é. Como todos podem constatar, isso não seria um bom negócio para nós. É preciso que a senhora saiba que somos apenas pobres guerreiros. E se o butim nos escapar debaixo do nariz, a fome baterá à nossa porta. Nós nos alimentamos somente com azedinha e cevada. E é uma festa quando conseguimos caçar uma marmota. Acrescentou Yarp e Zigrin tristemente. E bebemos somente água pura, falou Borholt, sorvendo um gole do garrafão e fazendo uma careta. Para nós, digníssima senhora Yennefer, não há saída. Ou um butim, ou ficar debaixo de uma ponte morrendo de frio, porque as estalagens custam caro. Sem mencionar o preço da cerveja, interveio Devasto. Nem o das jovens despudoradas. Enterneceu-se Penhorisco. E será por isso, disse Borholt, olhando para o céu, que nós mataremos o dragão sozinhos, sem quaisquer feitiços e sem a ajuda da senhora. Você está tão certo disso? Não se esqueça de que há limite para o que é possível, Borholt. Talvez até haja, mas nunca deparei com... Não, minha senhora. Volto a repetir que mataremos o dragão sozinhos, sem quaisquer feitiços. Sobretudo, acrescentou Yarp Zigrin, porque os feitiços também têm lá seus limites de possibilidades, que, ao contrário dos nossos, nós desconhecemos. Você chegou sozinho a essa brilhante conclusão. Indagou lentamente Yennefer. Ou alguém lhe assoprou. Não será a presença do bruxo nessa nobre assembleia que lhes permite tanta petulância? Não, respondeu Borholt, olhando para Geralt, que parecia dormitar, estendido preguiçosamente sobre uma coberta, com a cabeça apoiada numa cela. O bruxo não tem nada a ver com isso. Ouça-me bem, distinta Yennefer. Nós fizemos ao rei uma proposta e ele ainda não nos honrou com uma resposta. Como somos muito pacientes, aguardaremos até amanhã cedo. Se o rei aceitar o trato, seguiremos juntos em frente. Se não aceitar, daremos meia volta e iremos embora. Nós também, rosnou um anão. Além disso, não estamos dispostos a qualquer tipo de barganha, continuou Borholt. A resposta tem de ser simples, sim ou não. Portanto, distinta Yennefer, tenha a bondade de transmitir nossas palavras a Niedamir. Quanto ao trato, quero que saiba que ele pode ser vantajoso para a senhora e para Doregaray, pois a única parte do cadáver do dragão que nos interessa é a cauda. O resto poderá ficar para vocês. Não regatearemos nem os dentes, nem o cérebro, nem nada do que vocês precisem para seus feitiços. E é óbvio, acrescentou Yarp Zigrin, com um sorriso sarcástico, que a carniça ficará para vocês, feiticeiros, e para ninguém mais, a não ser que apareçam outros abutres. Yennefer se levantou, dobrando a capa sobre o braço. Niedamir não vai esperar até o amanhecer, falou secamente. Ele aceita as condições de vocês agora mesmo, embora eu e Doregaray o tenhamos aconselhado o contrário. Niedamir, disse Borholt devagar, revelou uma inteligência surpreendente para um rei tão jovem. Porque para mim, prezada senhora Yennefer, a inteligência consiste, entre outras coisas, em ser capaz de descartar conselhos tolos e hipócritas. Yarp Zigrin soltou uma sonora gargalhada. Vocês pensarão de outra maneira, afirmou a feiticeira, apoiando as mãos nos quadris, quando amanhã o dragão os esmagar, perfurar e quebrar suas tíbias. Aí vocês vão querer lamber minhas botas e implorar por ajuda, como de costume. Conheço muito bem gente de sua laia. Chego a ficar enojada. Yennefer, então, deu-lhes as costas e desapareceu na escuridão, sem uma palavra de despedida. Em meus tempos, falou Yarp Zigrin, as feiticeiras viviam em torres, liam livros científicos e mexiam em caldeirões de barro com uma colher de pau. Não se enfiavam entre as pernas dos guerreiros nem se metiam em nossos negócios. Tampouco rebolavam a bunda diante de rapazes. Uma budia em tanto, diga-se de passagem, disse Jasker, afinando seu alaúde. O que você acha, Geralt? Geralt? Onde se meteu o bruxo? E o que nós temos a ver com isso? Grunhiu Borholt, jogando mais lenha na fogueira. Sumiu. Talvez tenha ido urinar no meio das árvores. É problema dele. Certo, concordou o bardo, batendo com os dedos nas costas do alaúde. Querem que lhes cante algo? Pode cantar à vontade, falou Yarpe Zigrin. Só não pense que lhe pagarei um litar sequer por seus mugidos. Nós estamos numa corte. Deu para perceber, respondeu o trovador. Yennefer. A feiticeira virou-se fingindo surpresa, embora o bruxo não tivesse dúvida alguma de que ela ouvira seus passos muito tempo antes. Colocou no chão o balde de madeira, endireitou-se e ajeitou as rebeldes madeixas que saíam da rede dourada. Geralt. Como de costume, estava vestida com apenas duas cores, branco e preto. Cabelos negros, longas pestanas negras encobrindo os olhos e exigindo que se adivinhasse sua cor. Saia preta, casaquinho preto com gola de pele branca, blusa branca, do mais puro linho. No pescoço, uma fita de veludo negra adornada com uma estrela de obsidiana cravejada de diamantes. Você não mudou nada. Nem você. Yennefer torceu os lábios num simulacro de sorriso. Isso em ambos os casos é normal ou, se preferir, igualmente normal. De qualquer modo, embora falar disso possa ser uma forma adequada de iniciar uma conversação, não me parece fazer nenhum sentido. Você não concorda? Concordo. Respondeu o bruxo, olhando na direção da tenda do rei, Niedamir, e das fogueiras dos arqueiros reais semi-encobertos pelo escuro contorno das carroças. Da outra fogueira, mais distante, chegava a ele a sonora voz de Jasker cantando Estrela sobre o caminho, uma de suas mais consagradas baladas de amor. Muito bem, falou a feiticeira. Já que deixamos a introdução de lado, aguardo o que virá em seguida. Como você pode ver, Yennefer? Vejo, cortou-o ela secamente. E não compreendo. Por que veio para cá, Geralt? Não vai dizer-me que foi por causa do dragão, pois imagino que nada tenha mudado em você nesse aspecto. Não, nada mudou. Portanto, insisto. O que o fez juntar-se a nós? Se eu lhe disser que foi por sua causa, vai acreditar? Yennefer encarou em silêncio, com um brilho desagradável nos grandes olhos negros. Acreditarei. Por que não? Falou finalmente. Os homens gostam de reencontrar suas antigas amantes, de reviver lembranças agradáveis. Eles gostam de imaginar que os momentos de êxtase amoroso de outrora lhes dão uma espécie de posse permanente de sua parceira, até o fim de seus dias. Isso lhes é muito útil para elevar seu estado de ânimo. Pelo que vejo, você, apesar de tudo, não foge à regra. Apesar de tudo, Yennefer, sorriu Geralt, você está certa. Sua visão faz muito bem a meu estado de ânimo. Em outras palavras, estou muito contente em ver você. E isso é tudo? Muito bem. Nesse caso, digamos que eu também estou muito contente, e já que é assim, desejo-lhe boa noite. Como pode ver, estou indo dormir. Antes disso, vou me lavar e, para tanto, costumo me despir. Portanto, tenha bondade de se afastar o suficiente para que eu possa ter alguma privacidade. Yen, murmurou Geralt, estendendo as mãos. Não me chame assim, sibilou Yennefer furiosamente, dando um passo para trás e disparando feixes de centelhas azuis e vermelhas da ponta dos dedos na direção de Geralt. Se você ousar me tocar, queimarei seus olhos, canalha. O bruxo recuou. A feiticeira, mais calma, voltou a afastar os cabelos que lhe caíam sobre a testa e parou diante dele com os punhos apoiados no quadris. O que você pensou, Geralt? Que teríamos uma conversa agradável recordando os velhos tempos? E que depois iríamos juntos até uma dessas carroças e faríamos amor para revivar as lembranças? Era isso que você tinha em mente? Geralt, sem saber ao certo se a feiticeira estava lendo sua mente ou simplesmente adivinhava o que lhe passava pela cabeça, permaneceu calado, sorrindo meio sem graça. Estes 4 anos... 4 anos serviram para alguma coisa. Estou livre de você, e é somente por causa disso que não lhe cuspi na cara quando vi. Mas não se iluda com minha aparente gentileza. Yennefer. Cale-se. Dei-lhe muito mais do que a qualquer outro homem, seu patife. Eu mesma não sei por que justamente a você e em troca de quê. Oh não, meu caro. Não sou uma vadia ou uma elfa encontrada por acaso numa floresta, a quem se pode abandonar de manhã deixando um buquê de violetas em cima da mesa. A quem se pode expor ao ridículo. Tenha cuidado. Se disser uma única palavra, vai se arrepender amargamente. Geralt permaneceu calado, sentindo claramente quanta fúria fervia no peito de Yennefer. A feiticeira voltou a afastar as madeixas da testa e fixou os olhos diretamente nos do bruxo. Encontramos-nos. Que se há de fazer? Falou baixinho. Mas não vamos dar um espetáculo para todo mundo. Mantenhamos nossa dignidade e finjamos que somos apenas 2 conhecidos de longa data. Mas não cometa um erro, Geralt. No que se refere a nós dois, tudo está terminado, entendeu? E se dê por satisfeito por eu ter abandonado certos projetos que até pouco tempo atrás tive em mente em relação a você. Isso, porém, não quer dizer de maneira alguma que eu o perdoei. Não hei de perdoá-lo. Nunca. Yennefer, então, virou-se bruscamente, pegou o balde e, respingando água por todos os lados, foi para trás de uma das carroças. Geralt espantou com a mão um mosquito que insistia em zumbir junto de sua orelha e lentamente retornou à fogueira em volta da qual ecoavam discretas palmas dirigidas à performance de Jasker. Olhou para o céu azul marinho visível sobre os picos das montanhas e teve um súbito desejo de rir. Não sabia por quê. Tomem cuidado, prestem atenção! Gritava Porholt, virando-se na cela em direção à coluna. Mais perto dos rochedos, fiquem atentos. As carroças avançavam saltitando sobre os pedregulhos. Os carroceiros, batendo com as rédeas na anca dos cavalos, soltavam palavrões, inclinavam-se cuidadosamente para o lado e verificavam, preocupados, se as rodas estavam suficientemente afastadas da borda do precipício junto do qual passava a estreita trilha irregular. Lá embaixo, borbulhava por entre as rochas a límpida água do rio Bra. Geralt freou a égua, encostando-se à parede, de rocha coberta por musgo marrom e fluorescências brancas parecidas com líquen. Deixou passar a carroça dos achadores. Da testa da coluna veio o galope penhorisco, que, com os batedores de Olopoli, conduzia a caravana. Muito bem, berrou. Movam-se. Mais adiante a trilha fica mais larga. O rei Niedamir e Gilestian, ambos montados e escoltados por arqueiros, chegaram ao lugar onde se encontrava Geralt. Atrás deles rolavam com estrondo as carroças com os apetrechos reais, e por fim vinha a carroça dos anões, conduzida por Yarpe Zigrin, que gritava sem cessar. Niedamir, um adolescente magricelo e sardento, vestido com casaco de peles branco, passou pelo bruxo lançando-lhe um olhar cheio de empáfia e tédio. Gilestian deteve o cavalo e impertigou-se. Gostaria de trocar algumas palavras com o senhor, senhor bruxo, disse de maneira imperiosa. Pois não, respondeu Geralt, esporeando a égua e pondo-se a cavalgar lentamente atrás das carroças reais ao lado do seu chalé. Estava espantado por Gilestian, apesar da enorme barriga, ter preferido viajar sobre uma sela a ficar confortavelmente instalado em uma das carroças. Ontem, falou Gilestian, encurtando as rédeas cravejadas de tachos de ouro e atirando a aba de sua capa turquesa sobre um dos ombros. O senhor disse que não estava interessado no dragão. Então, o que interessa, senhor bruxo? Por que se juntou a nós? Estamos num país livre, senhor chanceler. Por enquanto. Só que neste cortejo, senhor Geralt, cada um deve conhecer seu lugar, assim como que papel desempenhar, segundo os desejos de sua majestade, o rei Niedamir. Foi bastante claro? Aonde quer chegar, senhor Gilestian? Já vou lhe dizer. Parece que ultimamente está sendo difícil entrar em acordo com vocês, bruxos. O problema consiste no fato de que, sempre que se aponta um monstro ou um bruxo, este, em vez de pegar a espada e acabar logo com ele, põe-se a meditar e a se questionar se aquilo é digno ou indigno, se não ultrapassa o limite do possível, se não é contrário ao seu código e se um monstro é realmente um monstro, como se isso não estivesse claro desde o primeiro momento. Tenho para mim que vocês começaram a ficar demasiadamente bem de vida. Em meus tempos, os bruxos não fediam a dinheiro, mas a meias sujas. Não hesitavam, e se golpeavam tudo o que lhes era ordenado, fosse um lobisomem, um dragão ou um cobrador de impostos. O que importava era se o golpe havia sido suficientemente bem dado. Tenho uma tarefa para mim, Sr. Gillespie. Indagou o bruxo secamente. Se tem, desembuche logo, e aí poderemos pensar sobre o assunto. Se não tem, então não acha que está gastando saliva à toa? Uma tarefa? Suspirou o chanceler. Não, não tenho. O que está em jogo aqui é um dragão, e isso claramente ultrapassa o limite do possível para você, bruxo. Prefiro os rachadores. Minha intenção foi preveni-lo, alertá-lo. Sua Majestade, o Rei Niedamir, e eu podemos até tolerar os devaneios de um bruxo que divide os monstros em duas categorias, os bons e os maus. Mas não queremos ouvir falar desses caprichos da imaginação, e muito menos vê-los postos em prática. Não se meta nos assuntos de Sua Majestade, bruxo, e não fique demasiadamente íntimo de Dorregory. Não costumo manter relações de intimidade com feiticeiros. O que o fez pensar numa coisa dessas? Os devaneios de Dorregory, respondeu Gillespie, chegam a ultrapassar os dos bruxos. Ele não divide os monstros em bons e maus. Segundo ele, todos são bons. Ele exagera um pouco. Sem dúvida. No entanto, defende seus pontos de vista com uma teimosia fora do comum. A bem da verdade, eu não ficaria surpreso se algo lhe acontecesse. E considerando que ele se juntou a nós numa companhia mais do que estranha... Não faz companhia da Regaray, nem ele a mim. Não me interrompa. Você há de convir que a companhia é mais do que estranha. Um bruxo tão cheio de escrúpulos quanto uma pele de lince cheia de pulgas. Um feiticeiro repetindo as asneiras dos druidas sobre o equilíbrio da natureza. Um cavaleiro calado chamado Bork, três gralhas, com sua escolta de Zerricânia, onde, como todos sabem, são feitas oferendas diante da imagem do dragão. E todo esse pessoal aparece repentinamente juntando-se à caçada. Você não acha estranho? Tenho que admitir que sim. Portanto, disse o chanceler, saiba que os problemas mais complexos se encontram, como nos demonstra a prática, as soluções mais simples. Não me obrigue, bruxo, a lançar mão delas. Não estou entendendo. Está, está. Agradeço sua atenção, Geralt. Gillespie esporeou seu cavalo, juntando seu cortejo real, enquanto Geralt freava o seu para deixar passar o cavaleiro Eik de Denethor, que, vestido com um gibão forrado de pele clara e montado num gigantesco cavalo, puxava outro menor, com uma armadura, um escudo prateado e uma lança sobre o dorso. Geralt cumprimentou erguendo o braço, mas o desvairado cavaleiro virou a cabeça e, apertando os lábios, seguiu em frente. Pelo jeito, ele não morre de amores por você, observou o Dorregory, que acabara de se aproximar. Está claro que não. Será por causa da concorrência? Vocês dois exercem atividades parecidas, só que Eike é idealista e você profissional. É uma diferença pequena, principalmente para aqueles que vocês matam. Não me compare a Eike, Dorregory. Só os diabos sabem a que você mais insulta com essa comparação. Se a mim ou a ele, mas não nos compare. Como queira. Com toda a sinceridade, tanto você como ele são igualmente repugnantes para mim. Obrigado. Não há de quê, respondeu o feiticeiro, acariciando o pescoço de seu cavalo, que se assustara com os gritos de Yarpen em seus anões. Para mim, chamar o ato de assassinar de vocação é algo ignóbil, baixo e tolo. Nosso mundo vive em equilíbrio. Assim, o assassinato, ou seja, o extermínio de qualquer ser que habita, destrói esse equilíbrio, e a falta de equilíbrio nos aproxima cada vez mais da autoaniquilação, e do fim do mundo tal como o concebemos. Conheço essa teoria, afirmou Geralt. É a dos druidas. Ela me foi exposta por um velho hierofante, ainda em Rivia. Dois dias depois de nossa conversa, ele foi devorado por ratazanas. Não deu para perceber alteração alguma no tal equilíbrio. O mundo, repito, disse Dragaray, olhando com indiferença para o bruxo. Está em equilíbrio natural. Cada espécie tem seus inimigos naturais e é inimiga natural das outras. O mesmo se aplica aos seres humanos. A eliminação de seus inimigos naturais, a arte na qual você se especializou e cujos resultados já são observados, pode ser o prenúncio da degeneração da raça humana. Sabe de uma coisa, feiticeiro? Indagou Geralt, irritado. Procure a mãe de uma criança que foi devorada por um basilisco e lhe diga que ela deveria estar feliz, pois foi graças a isso que a raça humana não se degenerou. Você verá sua reação. Excelente argumento, bruxo, falou Yennefer, que se aproximara deles, montada em seu corcel negro. Quanto a você, Dragaray, tenha cuidado com o que diz. Não tenho o costume de ocultar meus pontos de vista. Yennefer colocou seu corcel entre Geralt e Dragaray. O bruxo notou que a rede dourada sobre seus cabelos fora substituída por uma faixa de tecido branco. Então comece a ocultá-los o mais rápido possível, disse. Principalmente diante de Niedamir e dos rachadores, que estão começando a suspeitar que você pretende impedi-los de matar o dragão. Enquanto ficar apenas falando, eles o tratarão como um maníaco inofensivo. Contudo, se passar das palavras às ações, eles torcerão seu pescoço antes de você soltar um pio. O feiticeiro sorriu com desdém e despreocupação. Além disso, continuou Yennefer, ao expor essas suas ideias, você diminui a autoridade de nosso ofício e de nossa vocação. E como seria isso? Suas teorias podem até ser válidas para qualquer ser ou verme da Dragaray, mas não se aplicam aos dragões, porque eles são os piores inimigos naturais dos seres humanos. E não se trata mais de degeneração da raça humana, e sim de sua sobrevivência. Para sobreviver, é preciso se livrar dos inimigos e de todos aqueles que possam possibilitar tal sobrevivência. Os dragões não são inimigos dos homens, interveio Geralt. A feiticeira olhou para ele e sorriu, apenas com os lábios. Nessa questão, falou, deixe a avaliação para nós, humanos. Você, bruxo, não está aqui para avaliar. Sua função é de executar as tarefas que lhe forem designadas. Como um golem pré-programado, sem autonomia alguma? Foi você e não eu quem fez essa comparação, respondeu Yennefer friamente. Mas, na verdade, ela é correta. Yennefer, disse Dragaray, para uma mulher de sua idade e de sua formação intelectual, você fala muita bobagem. O que a fez escolher exatamente os dragões para serem os principais inimigos dos homens? Por que não outros seres, que são 100 vezes mais perigosos e têm na consciência 100 vezes mais vítimas do que os dragões? Por que não Hiricas, anfisbenas, mantícoras ou grifos? Por que não lobos? Pois vou lhe dizer. Porque a supremacia do ser humano sobre as demais raças e espécies, assim como sua luta para encontrar um lugar na natureza para dispor de um espaço vital, apenas será ganha quando for eliminado definitivamente o nomadismo, aquele deslocamento de um lugar para o outro em busca de comida de acordo com o calendário da natureza. Caso contrário, não se alcançará o indispensável crescimento demográfico. O bebê humano leva muito tempo para ter independência. Somente a segurança proporcionada pelos muros de uma cidade ou de uma fortaleza poderá proporcionar às mulheres a possibilidade de darem à luz no ritmo adequado, ou seja, todo ano. A fertilidade do Dragaray representa desenvolvimento e é o pré-requisito da sobrevivência e da dominação. E é nesse ponto que chegamos aos dragões. Eles são os únicos que podem ameaçar uma cidade ou uma fortaleza. Se os dragões não tivessem sido extintos, as pessoas, em vez de se agruparem, se dispersariam para se proteger. Porque o fogo das ventas de um dragão, num lugar repleto de gente, é um autêntico pesadelo, com centenas de mortos. E é por isso que os dragões têm de ser exterminados, Dragaray. Ele a encarou, com um estranho sorriso nos lábios. Sabe, Yennefer, eu não gostaria de estar vivo quando seus conceitos sobre o domínio do homem se realizar e quando pessoas como você ocuparem o lugar que lhes é devido na natureza. Por sorte, nada disso acontecerá. Antes, vocês vão acabar se matando uns aos outros, envenenados ou com doenças ou como tifo. Porque não são os dragões, mas a imundície e os piolhos que ameaçam suas magníficas cidades, nas quais as mulheres dão à luz uma vez por ano. Só que apenas um de cada 10 recém-nascidos consegue viver mais do que 10 dias. Sim, Yennefer. Fertilidade, fertilidade e de novo fertilidade. Dedique-se, minha cara, à tarefa de produzir filhos, pois essa função é muito mais natural para você. Com isso, você ocuparia melhor seu tempo, em vez de desperdiçá-lo pensando em bobagens. Passem bem. Dito isso, o feiticeiro trotou na direção da coluna. Geralt, lançando um olhar para o rosto pálido e retorcido de ódio de Yennefer, ficou com pena antecipada de Dragonray. Sabia do que se tratava. Yennefer, como a maioria das feiticeiras, era estéril. Contudo, era uma das raras que sofriam muito com tal condição, e sua simples menção provocava nela acessos de fúria. Dragonray, de certo, tinha consciência disso. Mas não. Provavelmente, de quanto Yennefer era capaz de ser vingativa. Ele vai se meter em apuros, sibilou a feiticeira. Em apuros muito sérios. Cuidado, Geralt. Não pense que vou protegê-lo quando isso acontecer. E você não demonstra a devida sensatez. Não precisa se preocupar, Yennefer. Sorriu Geralt. Nós, bruxos e golems pré-programados, agimos sempre de maneira sensata, pois temos claramente definido o limite do possível dentro do qual podemos agir. Ora, vejam só, falou Yennefer, com o rosto ainda pálido. Você se ofendeu como uma garotinha acusada de não ser mais virgem. Você é um bruxo, e não há nada neste mundo que possa mudar isso. Sua vocação... Pare de falar dessa tal vocação, Yennefer, porque isso me causa náuseas. Já lhe disse para não me chamar assim. E não me interessam suas náuseas, tampouco todas as demais reações do limitado leque de opções comportamentais dos bruxos. No entanto, você acabará se defrontando com algumas delas se não parar com seus discursos sobre missões elevadas e lutas para o bem da humanidade. Quanto aos dragões, os terríveis inimigos da espécie humana, é bom que você saiba que entendo muito mais deles do que você. Ah, é? A feiticeira semicerrou os olhos. E o que você sabe de especial sobre eles? Sei que se não tivessem tesouros... Respondeu Geralt, ignorando as violentas vibrações do medalhão em seu pescoço. Ninguém se importaria com eles, principalmente os feiticeiros. É interessante notar como em cada caçada a dragões sempre está envolvido um ou outro feiticeiro ligado à Confederação dos Joalheiros. Como você, por exemplo. E depois, quando era de se esperar que o mercado de joias fosse inundado de pedras preciosas, nada disso ocorre e o preço das pedras não desaba. Portanto, não me venha com essas histórias sobre vocações e lutas para a preservação da espécie. Conheço você muito bem, e por tempo demais para cair nessa conversa mole. Por tempo demais, sim, repetiu a feiticeira, contorcendo os lábios de modo desagradável. Infelizmente. Mas não tão bem, seu filho da puta. Como eu fui idiota. Que os diabos o carreguem. Não consigo olhar para você sem ficar furiosa. Em seguida, puxou violentamente as rédeas de seu cavalo negro e partiu em frente. O bruxo deteve sua égua, deixando passar a carroça dos anões, que gritavam, blasfemavam e soltavam sons agudos de seus pífaros de osso. Entre eles, deitado sobre sacos de feno, o trovador Jasker dedilhava seu alaúde. Ei! Berrou Yapin Zigrin, sentado no banco do condutor, apontando para Yennefer. Vejo uma mancha escura no caminho. O que pode ser? Parece uma égua. E é mesmo, gritou Jasker de volta, puxando para trás seu chapeuzinho arroxeado. Uma égua montada por um castrado. Que coisa mais extraordinária. Os meninos de Yarpen soltaram uma sonora gargalhada, enquanto Yennefer fingia não ter ouvido a jocosa observação. Geralt deixou passar um destacamento de arqueiros de Neadamir. Atrás deles, a certa distância, cavalgava lentamente Bork, seguido pelas duas Zerricanas, formando o fim de cortejo. Geralt esperou até eles o alcançarem, conduziu sua égua para junto do cavalo de Bork e ficou cavalgando em silêncio a seu lado. Bruxo, falou Três Gralhas repentinamente. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não. Por que você não dá meia volta e se desliga dessa caravana? O bruxo ficou por certo tempo calado, olhando atentamente para o rosto de Bork. Você quer mesmo saber? Sim, respondeu Três Gralhas, encarando o bruxo. Acompanhe essa caravana porque sou um golem sem vontade própria. Porque sou um arbusto arrastado pelo vento ao longo da trilha. Para onde, diga-me, eu deveria ir? E para quê? Aqui pelo menos encontrei algumas pessoas com as quais posso conversar. Pessoas que não interrompem o que estão dizendo quando me aproximo e que, se não gostam de mim, dizem-no diretamente na minha cara, em vez de atirar pedras de trás de uma cerca. Juntei-me a esta companhia pelo mesmo motivo pelo qual aceitei seu convite para aquele albergue dos Balzeiros. Porque para mim tanto faz. Não tenho um lugar ao qual gostaria de ir. Não tenho uma meta a não ser alcançada... a ser alcançada no fim do caminho. Três Gralhas pigarreou. Há uma meta no fim de todos os caminhos. Todos a têm, até você. Embora pareça diferenciar-se dos demais. Agora chegou minha vez de fazer uma pergunta. Pergunte. Você tem um objetivo no fim deste caminho? Tenho. Então você é um homem de sorte. Não se trata de sorte, e sim daquilo em que você acredita, e é a que você está disposto a se dedicar. Sendo bruxo, você deveria saber disso melhor do que ninguém. Não paro de ouvir referências a vocações, suspirou Geralt. A vocação de Niedamir é a de se apossar de Maleore. A de Eik, de Denethli, é a de defender os homens dos dragões. Já a de Doregarey é a oposta. Yennefer, em razão de certas alterações às quais foi submetido seu organismo, não está em condições de cumprir sua vocação, e sofre muito por causa disso. Somente os rachadores e os anões não têm vocação alguma. Querem apenas encher a burra. Quem sabe se não é por esse motivo que eu me sinta tão atraído por eles. Não há nada que os atraia a eles, Geralt de Rivia. Você não é cego nem surdo, e não foi ao ouvir o nome deles que você meteu a mão em sua algibeira. Mas, ao que me parece, não tente adivinhar o que não lhe diz respeito. Perdão. Também não precisa pedir perdão. Frearam os cavalos apenas a tempo de não se chocarem com a coluna dos arqueiros de Kaingor, que parava repentinamente. O que aconteceu? Indagou Geralt, erguendo-se nos estribos. Por que paramos? Não sei, respondeu Bork, virando o rosto, enquanto Véia, com expressão tensa, sussurrava rapidamente algumas palavras a seu ouvido. Vou até a testa da caravana para ver o que está acontecendo, falou o bruxo. Não saia daqui. Por quê? Três Gralhas ficou calado por um momento, olhando para o chão. Por quê? Repetiu Geralt. Vá. Pode ser melhor assim. O que pode ser melhor? Vá. A ponte que ligava as duas bordas do precipício parecia ser sólida, uma vez que fora construída com grossas vigas de pinho apoiadas num pilar quadrangular, contra o qual espumava com grande estrondo a borbulhante corrente da água. Ei, penhorisco, gritou Bork, aproximando seu cavalo da carroça. Por que você parou? E eu lá sei como é essa ponte? Por que tomamos esse caminho? Perguntou Gilestian, que também se aproximara. Não me agrada a ideia de atravessar com as carroças uma ponte como essa. Ei, você, sapateiro. Por que está nos conduzindo por aqui e não pela trilha? A trilha não segue para o oeste? O heróico envenenador de Olópoli aproximou-se, tirando da cabeça o gorro de pele de ovelha. Sua aparência era bastante cômica, pois sobre o rude casaco campesino trajava uma velha couraça de metal certamente forjada ainda à época do rei Sambuk. Este caminho é mais curto, majestade, respondeu diretamente a Niedamir, que mantinha no rosto a mesma expressão de tédio. De que modo? Indagou Gilestian, franzindo a testa. Aquele Três Picos? Comicabra se apontou para o outro lado do despenhadeiro. São Kiava, pústula e dente apontado. Aqueles picos. A trilha segue até as ruínas da antiga fortaleza e circunda Kiava pelo norte, por trás da nascente do rio. Se formos pela ponte, encurtaremos o caminho. Passaremos por uma garganta entre as montanhas, e caso não encontremos nela pegadas do dragão, poderemos seguir mais para o oeste, à procura delas nos barrancos. Mais a oeste ainda encontraremos pastos extensos e lisos, que levam diretamente a Kaingorn, os domínios de Vossa Majestade. E onde foi que você, Comicabras, adquiriu tão vasto conhecimento dessa região toda? Perguntou Borholt. Em seu banquinho de sapateiro? Não, digníssimo senhor. Quando jovem, eu costumava vir aqui para pastorear ovelhas. E essa ponte suportará o peso das carroças? Borholt ergueu-se nos estribos, olhando para o espumoso rio no fundo do precipício. O abismo tem pelo menos 40 braças de profundidade. Ela aguentará, senhor. Aliás, como se explica a existência de uma ponte dessas no meio de um lugar tão abandonado e deserto? Essa ponte, falou Comicabras, foi construída há muito tempo pelos Trolls, e qualquer pessoa que quisesse atravessá-la tinha de pagar um pesado pedágio para eles. Como, porém, era pouco usado, os Trolls foram embora e a ponte ficou. Eu insisto em alertar, disse Gilestian, visivelmente irritado, que as carroças estão carregadas de materiais pesados e alimentos e que nós poderíamos acabar atolados numa dessas trilhas secundárias. Não seria melhor continuarmos pela trilha principal? É claro que poderíamos continuar pela trilha principal, o sapateiro deu de ombros, mas o caminho será mais longo. E o rei falou que estava com muita pressa para encontrar o dragão, dizendo que ansiava por ele como um sedento por uma aguaceira. Um aguaceiro, corrigiu o chanceler. Que seja, aguaceiro, concordou Comicabras. O fato é que, se passarmos pela ponte, chegaremos mais cedo. Então vamos em frente, Comicabras, decidiu Borholt. Vá primeiro com seu pessoal. Costumamos dar prioridade aos mais corajosos. Não mais do que uma carroça de cada vez, alertou Gilestian. Muito bem. Borholt açoitou os cavalos, fazendo a carroça estrondar sobre as travessas da ponte. Siga-nos, Pinhorisco. Preste atenção para que as rodas estejam alinhadas. Geralt se deteve. Os arqueiros de Niedamir, metidos no traje púrpureo dourado e aglomerado na cabeceira da ponte, bloqueavam sua passagem. A égua do bruxo relinchou. A terra se moveu, as montanhas estremeceram e, por um instante, as escarpas pareceram se desfazer, enquanto as paredes rochosas emitiam um som profundo e surdo. Cuidado! Gritou Borholt, já do outro lado do precipício. As primeiras pedras pequenas de início começaram a rolar e quicar sobre o espasmodicamente agitado talude. Diante dos olhos de Geralt, o chão rachou, abrindo um vão negro que crescia numa velocidade assustadora e pelo qual parte da trilha desabou com um estrondo no fundo do abismo. — Atiçar os cavalos! — berrou Gilestian. — Majestade, rápido, para o outro lado! Niedamir, com o rosto enfiado na crina de seu cavalo, galopou sobre a ponte, seguido por Gilestian e alguns dos arqueiros. Atrás deles, fazendo uma barulheira infernal, rolou a carroça real com a bandeira do grifo tremulando no ar. — É uma avalanche! Saiam do caminho! — urrou Yarp Zigrin, açoitando os cavalos. ultrapassando a segunda carroça de Niedamir e dispersando os arqueiros restantes. — Saia do caminho, bruxo! Saia da frente! Eik de Denesli, retesado sobre a sela, cavalgava ao lado da carroça dos anões. Não fosse a mortal palidez do rosto e os lábios firmemente cerrados, poder-se-ia supor que o devairado cavaleiro nem estava notando as pedras e rochas que desabavam por todos os lados. Mais atrás, entre os arqueiros, alguém gritava e cavalos relinchavam. Geralt puxou violentamente as rédeas de sua montaria. Diante dele, a terra parecia ferver com pedaços de rocha despencando da escarpa. A carroça com os anões esbarrou nos pedregulhos, deu um salto no ar e caiu de lado com estrondo, com um eixo partido. Uma das rodas resvalou na balaustrada e despencou o precipício abaixo, mergulhando nas águas revoltas do rio. A égua do bruxo, atingida pela chuva de pedras, empinou. Geralt tentou saltar da sela, mas a fivela de sua bota prendeu-se no estribo, e ele caiu de lado sob a trilha. A égua soltou um relincho e partiu em disparada na direção da ponte, que balançava perigosamente e sobre a qual corriam os anões gritando e praguejando. — Rápido, Geralt! — gritou Jasker, correndo atrás dos anões. — Venha, bruxo! — berrou Dragaray, esforçando-se para manter sob controle seu excitado cavalo. Atrás deles, toda a trilha estava envolta por uma nuvem de poeira levantada pelas pedras, que, àquela altura, esmagavam e destroçavam as carroças de Niedamir. O bruxo agarrou-se às tiras da bolsa de couro presa na parte traseira da sela do feiticeiro. Ouviu um grito. Yennefer caíra do seu cavalo. Conseguiu desvencilhar-se das patas agitadas a esmo, colocou o corpo ao chão e protegeu a cabeça com os braços. Geralt soltou as tiras de couro e correu em sua direção, mergulhando na tempestade de pedras e pulando sobre as fendas, que se abriam sob seus pés. A feiticeira, agarrada pelos ombros, conseguiu ficar de joelhos. Seus olhos estavam arregalados e um filete de sangue proveniente de um corte na sobrancelha já chegava até a ponta de sua orelha. Levante-se, hein? Geralt, cuidado! Um enorme bloco de pedra deslizava pela escarpa diretamente sobre eles. O bruxo atirou-se sobre a feiticeira, protegendo seu corpo com o dele. No mesmo instante, o bloco explodiu, dividindo-se em centenas de fragmentos, que caíram sobre eles, picando-os como abelhas. Rápido! Gritou Dragaray. Montado em seu agitado corcel, ele apontava com uma varinha para as rochas que desabavam à sua volta, destroçando-as uma atrás da outra. Corra para a ponte, bruxo! Yennefer crispou os dedos, fez um gesto com a mão e gritou algo incompreensível. As pedras, batendo numa redoma azulada, que aparecera repentinamente sobre suas cabeças, desapareceram como gotas de água ao entrar em contato com uma chapa aquecida. — Para a ponte, Geralt! — berrou a feiticeira. — Mantenha-se perto de mim! Correram atrás de Dragaray e de alguns arqueiros desmontados. A ponte rangia e se balançava. Suas travessas retorciam-se para todos os lados, fazendo com que as pessoas fossem atiradas de uma balaustrada à outra. Mais rápido! De repente, a ponte se rompeu com estrondo. Metade dela, a que já haviam atravessado, desabou no precipício com a carroça dos anões, que despedaçou na ponta das rochas que emergiam do leito do rio. Entre desesperados relinchos dos cavalos. A outra metade na qual eles se encontravam ainda resistiu. Porém, Geralt logo percebeu que estavam correndo sobre um plano que foi ficando cada vez mais inclinado. Deite-se, Anne, e agarre com unhas e dentes. O bruxo conseguiu segurar-se, colocando os dedos numa das fendas entre as travessas. Mas Yennefer, soltando um grito quase infantil, começou a escorregar para baixo. Geralt, mantendo-se pendurado por um dos braços, sacou a adaga e enfiou sua lâmina entre duas travessas, agarrando a empunhadura com ambas as mãos. As juntas de seus ossos chegaram a estalar quando Yennefer se pendurou em seu cinturão e na bainha de sua espada presa às suas costas. O resto da ponte estalou, ficando numa posição praticamente vertical. Yen, gemeu Geralt, faça alguma coisa. Lance um encanto. E você acha que eu posso? Ouviu sua raivosa resposta. Estou pendurada. Libere uma das mãos. Não consigo. Ei! Gritou Jasker, inclinando-se sobre a borda. Vocês estão aguentando firme? Geralt achou que a pergunta não merecia resposta. Joguem uma corda, berrou Jasker. Rápido, com todos os diabos. Junto do travador apareceram os achadores, os anões e Gilestian. Geralt ouviu Borholt sussurrar. Espere um instante, músico. Ela já vai cair, e aí nós puxaremos o bruxo para cima. Yennefer sibilou como uma serpente, retorcendo-se nas costas de Geralt. O cinturão comprimiu dolorosamente o peito do bruxo. Yen, você consegue se apoiar em algo? Dá para você fazer alguma coisa com suas pernas? Sim, gemeu ela. Balançá-las. Geralt olhou para baixo. Viu o rio correndo por entre rochas pontudas, contra as quais se chocavam destroços da ponte, o corpo de um cavalo e um cadáver vestido com as berrantes cores de Kaingorn. Além das rochas, através da cristalina água verde esmeralda, avistou vários afusados corpos de gigantescas trutas nadando preguiçosamente. Está aguentando, Yen? Por enquanto, sim. Tente alçar-se um pouco. Você tem de encontrar um ponto de apoio. Não consigo. Tragam logo essa corda, berrava Jasker. O que está havendo com vocês? Ficaram abobados? Daqui a pouco os dois vão desabar. Quem sabe se isso não seria melhor para todos nós? Murmurou Gilestian. A ponte voltou a ranger e deslizou ainda mais. Geralt começou a perder a sensibilidade nos dedos que envolviam a empunhadura da adaga. Yen. Calhe a boca e pare de se mexer. Yen. Não me chame assim. Você vai aguentar? Não, respondeu friamente, já sem lutar e pendendo como um peso morto sobre suas costas. Yen, cale a boca. Yen, perdoe-me. Nunca, jamais. Algo rápido como uma serpente deslizava sobre as travessas. Uma corda da qual parecia emanar uma luz fria tocou com sua ponta a nuca de Geralt e contorceu-se como se estivesse viva debaixo de suas axilas, formando uma laçada. Pendurada às suas costas, a feiticeira soltou um gemido. O bruxo estava convencido de que ela soluçara, mas se enganou. Atenção! Gritou Jasker. Estamos puxando vocês para cima. Devasto, Kenneth! Puxem-nos! Uma sacudida, então, o dolorido e asfixiante aperto, da linha tensionada. Yennefer soltou um gemido, e ambos foram içados rapidamente, raspando a barriga nas toscas travessas da ponte. Uma vez no topo, Yennefer foi a primeira a se erguer. De todo o comboio de Vossa Majestade, falou Gilestian, sobrou apenas uma carroça, além da dos achadores. Do destacamento dos arqueiros salvaram-se apenas 7. Do outro lado do abismo não há mais vestígio algum da trilha, somente rochas e um liso paredão, até a dobra da garganta. Quanto aos que não conseguiram atravessar a ponte antes de ela ruir, não sabemos se alguém se salvou. Nedamir não respondeu. Eik de Denesli plantou-se diante do rei, fixando nele seus olhos febris. Persegue-nos a ira dos deuses, afirmou, erguendo as mãos. Porque pecamos, rei Niedamir. Nossa empresa deveria ser sagrada, dedicada ao combate contra o mal. Porque o dragão é personificação do mal. Sim, cada dragão é o mal encarnado. Não costumo passar indiferentemente diante de qualquer mal. Eu o esmago sob os pés, de acordo com o que mandam os deuses e o livro sagrado. — O que ele está tagarelando? — perguntou Borholt, frangindo o senho. — Não sei — respondeu Geralt, ajeitando os arreios de sua égua. Não consegui entender uma só palavra. — Fiquem quietos — disse Jasker. Estou me esforçando para guardar suas palavras na memória. Talvez elas possam ser aproveitadas caso eu consiga rimá-las adequadamente. O livro sagrado diz, exaltou-se Eik, que uma serpente emergirá de uma caverna, um horrendo dragão com 7 cabeças e 10 cornos. E sobre seu dorso estará sentada uma mulher envolta em púrpura e escarlate, com um cálice de ouro na mão e um sinal da mais profunda devassidão e licenciosidade escrito na testa. Eu a conheço, exclamou Jasker alegremente. É Cilia, a mulher do prefeito de Somerhalder. Fale mais baixo, senhor poeta. Admoestou Gilestian. E quanto a você, cavaleiro de Denesley, faça um esforço para ser mais claro no que diz. Para enfrentar o mal, falou Eik, é preciso apresentar-se com o coração puro, a consciência limpa e a cabeça erguida. E, no entanto, quem vemos aqui? Anões ateus, que nascem nas trevas e veneram magia negra. Feiticeiros blasfemos usurpadores dos direitos, das forças e dos privilégios dos deuses. Um bruxo que é uma asquerosa mutação, um ser inatural e amaldiçoado. E vocês ainda se espantam por ter caído sobre nós o castigo divino? Reine Edamir, alcançamos o limite do possível. Não ponhamos à prova a misericórdia divina. Convoco Vossa Majestade a limpar essa escória social de nossas fileiras, antes de... Nenhuma palavra sobre mim, falou Jasker com voz queixosa. Nenhuma palavrinha sobre os poetas. Eu tenho me esforçado tanto. Geralt sorriu para Yarpe Zegrin, que acariciava lentamente o gume do machado enfiado por trás de seu cinto. O anão, divertido, arreganhou os dentes. Yennefer virou-se de costas de maneira ostensiva, fingindo que o longo rasgão até o quadril, em sua saia, a deixara mais aborrecida do que as palavras proferidas por Eik. Não acha que está exagerando, Sr. Eik? Disse Doregaray, rudemente. Por mais nobre que fossem suas intenções, achei totalmente desnecessário pôr-nos a par do que pensa sobre feiticeiros, anões e bruxos. Embora em minha humilde opinião estejamos acostumados a ouvir essas suas opiniões descorteses e indignas de um cavaleiro. Além disso, elas são ainda mais incompreensíveis porque foi o senhor, e ninguém mais, que correu e atirou uma corda mágica de elfos ao bruxo e a feiticeira em risco de vida. Pelo que diz, era de esperar que o senhor rezasse para que eles caíssem no precipício. Que coisa! Sussurrou Geralt para Jasker. Foi ele quem jogou aquela corda? Não foi Doregaray? Não, murmurou de volta o bardo. Foi Eik. De fato foi ele. Geralt meneou a cabeça incrédula. Yennefer impertigou-se, soltando baixinho um palavrão. Nobre guerreiro Eik, falou com um sorriso que todos, à exceção de Geralt, poderiam considerar franco e sincero. Não consigo atinar com sua atitude. Sou escória social, e no entanto o senhor me salva a vida? A senhora é uma dama, senhora Yennefer, respondeu o cavaleiro, inclinando-se rigidamente. E seu rosto belo e honesto me permite crer que a senhora renunciará um dia a essas malditas feitiçarias. Porhold soltou uma gargalhada. Agradeço-lhe, cavaleiro, disse Yennefer secamente. E o bruxo Geralt também lhe é grato. Agradeça-lhe, Geralt. Não tenho a mínima intenção, retrucou o bruxo, com desarmante sinceridade. Por que deveria? Sou uma asquerosa mutação em meu rosto, além de não ser belo nem honesto, não dá esperança alguma de uma possível melhora. O cavaleiro Eik me içou do abismo sem querer, exclusivamente por eu estar agarrado com todas as forças a uma bela dama. Caso estivesse pendendo sozinho, ele não teria movido um dedo. Não estou certo, cavaleiro. Pois saiba que está enganado, Sr. Geralt, falou calmamente o desatinado cavaleiro. Jamais negarei ajuda a qualquer pessoa que esteja em perigo, nem mesmo a um bruxo. Agradeça, Geralt, e peça desculpas, insistiu a feiticeira em tom cortante. Do contrário, você apenas confirmará que ele tinha razão em dizer o que disse, pelo menos a seu respeito. Você não consegue conviver com os humanos porque é diferente. Sua participação nessa empreitada não passa de um grande mal-entendido. Você foi traído para cá por uma meta sem sentido algum. Portanto, o mais sensato seria desligar-se de nossa caravana. Imagino que já tenha se dado conta disso. Se não, chegou essa hora de dar. De que meta a senhora está falando? Interveio Guilherme. A feiticeira nem se dignou a responder. Jaska e Harper Zigrin tocaram entre si olhares significativos, mas tendo cuidado de não serem notados pela feiticeira. O bruxo fixou os olhos diretamente nos de Yennefer. Eram frios. Peço desculpas e agradeço, nobre guerreiro de Denesley. Falou curvando a cabeça. Agradeço a todos os presentes a imediata ajuda que me foi prestada sem um segundo de hesitação. Quando pendia sobre o abismo, pude ouvir claramente como correram para me ajudar. Também peço perdão a todos, com exceção da distinta Yennefer, a quem apenas agradeço sem nada pedir. Adeus. Essa escória social resolve se afastar por livre e espontânea vontade, porque está farta da companhia de vocês. Até a vista, Jaska. Ei, Geralt! Gritou Borholt. Pare de bancar a donzela ofendida e não faça tempestade em copo d'água. Com todos os diabos. Gente! Da boca do desfiladeiro vinham correndo comicabras e alguns homens de Olópoli que haviam sido enviados como batedores. O que foi? Por que ele está berrando? Indagou Devasto, erguendo a cabeça. Pessoal, excelências, majestade, afava o sapateiro. Fale logo, meu bom homem, pediu Guilherme, enfiando os polegares por trás do cinturão de ouro. O dragão! Lá, o dragão! Onde? Do outro lado da garganta, no prado, senhor ele. Aos cavalos, ordenou Guilherme. Devasto, gritou Borald. Entre na carroça. Penhorisco, monte no cavalo e siga-me. Rápido, meninos! Urrou Harper Zigrin. Rápido, seus miseráveis! Ei, esperem por mim! Gritou Jasker, atirando alaúde às costas. Geralt, leve-me em seu cavalo. Vamos, monte. O desfiladeiro terminava no amontoado de rochas esbranquiçadas, que pouco densas formavam um círculo irregular. Atrás dele, o terreno descia num suave declive até um platô coberto de grama e fechado de todos os lados por paredes calcárias com milhares de orifícios. Três gargantas estreitas, bocas de leite secos de riachos antigos, acabavam no platô. Borholt, que foi o primeiro a chegar à barreira dos rochedos, freou repentinamente o cavalo e ergueu-se nos estribos. Com os diabos! Exclamou. Com os diabos do inferno. Isso não pode ser. O quê? Perguntou The Regaray, aproximando-se, enquanto Yennefer saltava da carroça dos rachadores, encostava o peito nas rochas e recuava, esfregando os olhos. O que foi? Gritou Jasker, olhando por cima dos ombros de Geralt. O que está acontecendo? Esse dragão é dourado. A criatura encontrava-se sobre uma pequena colina graciosamente ovalada, a menos de 100 passos da boca do desfiladeiro do qual haviam saído. Estava sentado, com um longo e esbelto pescoço formando um arco regular, a estreita cabeça apoiada sobre o peito preeminente e a cauda cobrindo as patas dianteiras. Havia naquele ser, na posição em que estava sentado, uma espécie de graça felina, algo que contradizia sua evidente procedência reptiliana. Sem dúvida reptiliana, pois estava coberto de escamas claramente definidas, que brilhavam a ponto de ferir os olhos, com uma tonalidade de ouro claro. Por que aquele ser sentado na colina era dourado? Dourado da ponta das garras enfiadas na terra à extremidade da longa cauda, que se movia lentamente por entre as folhas dos cardos que cresciam no meio dos montículos de terra. Olhando para os recém-chegados com os enormes olhos dourados, a criatura abriu um par de enormes asas de morcego douradas, e permaneceu imóvel, exigindo ser admirada. Um dragão dourado, sussurrou The Regaray. É impossível. Uma lenda viva. Não existem, puta merda, dragões dourados, afirmou Devasto, dando uma cusparada. Sei o que estou dizendo. Então o que é aquilo que está sentado na colina? Perguntou Jasker. Deve ser um truque. Uma ilusão de ótica. Não, não é uma ilusão, falou Yennefer. É um dragão dourado, afirmou Gilestian. Um autêntico e real dragão dourado. Mas os dragões dourados existem somente em lendas. Parem com isso, irritou-se Borholt. Não há motivo algum para ficarem tão agitados. Qualquer imbecil pode ver que isso aí é um dragão dourado. E eu lhes pergunto, que diferença faz se ele ser roxo, dourado, cor de merda ou quadriculado? Não é muito grande, podemos dar cabo dele em pouco tempo. Penhorisco, devasto. Descarreguem a carroça. Grande diferença, dourado ou não dourado. Há uma diferença sim, Bolt, retrucou Penhorisco. E ela é básica. Esse dragão não é o mesmo que estávamos perseguindo. Não é aquele que foi envenenado em Olópoli e que agora deve estar oculto numa caverna, sentado num monte de ouro e de pedras preciosas. Esse aí está sentado apenas em cima do rabo. Para que precisamos dele? Esse dragão é dourado, Kenneth, rosnou Yap Ezigrin. Você já viu um como ele? Será que não se dá conta de que com sua pele lucraremos muito mais do que com um simples tesouro? E isso sem estragar o mercado de pedras preciosas, acrescentou Yennefer, sorrindo desagradavelmente. Yarpen tem razão. Nosso trato continua de pé. Vamos ter o que dividir entre nós, não concordam? Ei, Borholt! Gritou Devasso de cima da carroça, revirando o equipamento. O que vamos colocar sobre nós e sobre os cavalos? O que esse bicho dourado poderá cuspir? Fogo? Ácido? Vapor? E eu lá sei? Respondeu Borholt preocupado. Ei, feiticeiros, vocês sabem se as lendas ensinam como matar um dragão desses? Como matá-lo? Matando Ourabolas, gritou o Comicabras. Não há o que meditar. Tragam logo um bicho qualquer. Vamos enchê-lo com plantas venenosas e jogá-lo ao réptil. Dorregaray olhou de soslaio para o sapateiro. Borholt cuspiu para o lado. Jasker virou a cabeça com expressão de nojo, enquanto Yarp Zigrin, com as mãos nos quadris, sorriu de maneira despudorada. Por que vocês estão me olhando assim? Perguntou o Comicabras. Mãos à obra, gente. Temos de decidir o que vamos enfiar na isca para o réptil morrer o mais rápido possível. Precisa ser algo extremamente venenoso ou podre. Ah, falou o anão, sem parar de sorrir. Algo venenoso, horrível e fedorento ao mesmo tempo. Já sei, Comicabras. Vamos enfiar você. O quê? O quê, merda nenhuma? Suma daqui, seu miserável, e não deixe meus olhos pousarem mais sobre sua figura nojenta. Senhor Dorregaray, disse Borholt, aproximando-se do feiticeiro. Mostre-se útil. Lembre-se de algumas lendas e mitos populares. O que o senhor sabe sobre dragões dourados? O que eu sei sobre dragões dourados, pergunta você? Pouco, mas o suficiente. Pois nos conte. Então escutem e escutem atentamente. Ali, diante de nós, está sentado um dragão dourado. Uma lenda viva, e talvez o último exemplar de sua espécie que conseguiu escapar da sanha assassina de vocês. Uma lenda não pode ser morta. Eu, Dorregaray, não permitirei que qualquer um de vocês toque nesse dragão. Entenderam? Podem embrulhar suas coisas e voltar para casa. Geralt tinha certeza de que o discurso de Dorregaray provocaria uma reação furiosa. Estava enganado. Prezado senhor feiticeiro, a voz de Gilestian rompeu o silêncio. Preste atenção a quem está se dirigindo. O rei Niedamir pode mandar o senhor embrulhar suas coisas e voltar para casa. Mas não o inverso. Está claro? Não, respondeu o feiticeiro orgulhosamente. Não está. Não está porque eu sou o mestre Dorregaray e não vou receber ordens de alguém cujo reino ocupa uma área que pode ser vista em toda sua extensão de cima da paliçada de uma mísera e fedorenta fortaleza. O senhor se dá conta, senhor Gilestian, que caso eu diga umas palavras mágicas e faça um gesto com a mão, o senhor se transformará num montículo de bosta de vaca e seu adolescente monarca em algo indescritivelmente pior? Está claro? Antes que Gilestian pudesse responder, Borrowt aproximou-se de Doregory e agarrou-o pelo braço. Devasta e Pinhorisco, calados e com um ar sombrio, apareceram às suas costas. Agora chegou a sua vez de ouvir, senhor mágico. Falou o enorme rachador em voz baixa. E ouça bem antes de pensar em fazer qualquer gesto com a mão. Eu poderia ficar muito tempo explicando o que eu sou capaz de fazer com suas proibições, suas lendas e seu estúpido lero-lero, mas não estou com vontade. Portanto, espero que isso lhe sirva de resposta. E ato contínuo, Borrowt tampou uma narina e expeliu um jato de muco sobre as pontas dos sapatos do feiticeiro. Doregory ficou pálido, porém não se moveu. Via, aliás, como todos à sua volta, a massa de pontas aguçadas pendendo de uma corrente de ferro na mão de Devasto. Sabia, como todos, que o tempo necessário para lançar um encanto era muito maior que o que Devasto precisaria para destroçar sua cabeça. Muito bem, disse Borrowt. Agora tenha a bondade de se afastar polidamente para um canto, e se por acaso lhe der vontade de abrir a boca de novo, enfie rapidamente nela um punhado de grama. Porque, caso eu volte a ouvir mais uma vez um gemido seu, você não se esquecerá de mim tão cedo. Ele se virou e esfregou as mãos. Vamos, Devasto e Penhorisco. Não percamos mais tempo, porque o réptil poderá acabar escapando. Nada indica que ele tenha a mínima intenção de fugir, afirmou Jasker, olhando para a ovalada colina. Olhem para ele. O dragão dourado soltou um bocejo, ergueu a cabeça, agitou as asas e bateu com a cauda na grama. Ouçam-me, rei Niedamir, guerreiros. Rugiu com uma voz que soava como uma tuba de bronze. Sou o dragão Vilet Trentamurf. Vejo que nem todos foram detidos pela avalanche. Que eu, sem querer me gabar, fiz desabar sobre suas cabeças. E assim conseguiram chegar até aqui. Como podem ver, só existem três saídas deste vale. Uma delas vai para o leste, na direção de Olópoli, e outra para o oeste, na direção de Kaingorn. Se quiserem, pode usá-las. Já a terceira, para o norte, os senhores não poderão adentrar, porque eu, Viletrintemerf, lhes proíbo. Se algum dos senhores quiser desobedecer a essa proibição, desafio a um combate, um duelo limpo e digno, apenas com armas convencionais, sem feitiçarias ou lançamentos de chamas. Aguardo a resposta dos senhores, que, de acordo com a tradição, deverá me ser transmitida por um arauto. Todos estavam boquiabertos. Ele fala, bufou Borrowt. É inacreditável. E não só fala, como se expressa maravilhosamente, disse Apesigrim. Alguém sabe o que quer dizer armas convencionais? Armas comuns, sem poderes mágicos, respondeu Yennefer, franzindo o cenho. No entanto, o que me espanta é o fato de ele poder falar de maneira articulada, tendo uma língua bifurcada. O Patife está usando telepatia. Portanto, tenham cuidado, porque a telepatia funciona nos dois sentidos, o que quer dizer que ele pode ler nossa mente. Ele está doido? Enervou-se Kenneth Penhorisco. Um duelo limpo e digno com um réptil daquele? Onde já se viu uma coisa dessas? Vamos atacá-lo juntos. A união faz a força. Não. Todos se viraram. Eike de Denesley, montado com a armadura e a lança apoiada nos estribos, apresentava-se muito melhor do que a pé. Debaixo da viseira do elmo erguida, podiam-se ver um par de olhos febris e um rosto pálido. Não, Sr. Kenneth, repetiu o cavaleiro. Só se for sobre meu cadáver. Jamais permitirei que a honra da cavalaria seja maculada em minha presença. Todo aquele que ousar quebrar os fundamentos de um duelo leal... Ike falava cada vez mais alto e exaltado, com a voz tremendo de emoção. Que desrespeitar os fundamentos estará desrespeitando a mim, e seu sangue, ou o meu, há de jorrar sobre esta terra cansada. A besta exige um duelo? Pois que seja, que o arauto anuncie meu nome. que a decisão seja tomada pelo Tribunal dos Deuses. O dragão conta com a força de suas garras e a fúria dos infernos, enquanto eu... Que cretino! Murmurou Yarpe Zigrin. Eu conto com a justiça, com a fé, conto com as lágrimas das donzelas, que esse réptil... Acabe logo com isso, Ike. Porque dá vontade de vomitar, gritou Borrowed. Vá em frente. Em vez de falar coisas sem sentido, enfrente o dragão. Espere um momento, Borrowed, falou o anão repentinamente, alisando a barba. Você se esqueceu de nosso trato. Se Ike derrotar o réptil, ele terá direito à metade. Ike não terá direito a nada, sorriu Borrowed, mostrando os dentes. Eu o conheço muito bem. Ele se dará por satisfeito se Jasker fizer uma balada sobre seu grande feito. Silêncio, anunciou Gilestien. Que seja assim. O dragão será enfrentado pelo desvairado nobre guerreiro Ike de Denesley, lutando sobre as cores de Kaingor como se fosse a lança e a espada do rei Niedamir. Essa é a decisão de sua majestade. Que bela merda. Yarpe Zigrin rangeu os dentes. A lança e a espada de Niedamir. O reizinho de Kaingor armou-nos uma. E o que vamos fazer agora? Nada. Respondeu Borrowed, cuspindo de lado. Não creio que você queira provocar Ike. Ele pode falar de modo atabalhoado, mas se montou em seu cavalo e ficou excitado, é melhor sair de seu caminho. Deixe o desgraçado acabar com o dragão, e depois vamos ver o que poderá ser feito. E quem vai ser o arauto? Perguntou Jasker. O dragão exigiu um. Posso ser eu? Não. Aqui não se trata de canções, Jasker, respondeu Borrowed, franzindo o senho. O mais indicado para ser arauto é Yarpe Zigrin. Sua voz é como a de um touro. Tudo bem, que seja eu, concordou Yarpen. Mas, para que as coisas se passem da maneira devida, vou precisar de um porta-bandeira com um pendão. Fale polidamente, senhor anão, lembrou-lhe Gilestien. Não precisa ensinar-me boas maneiras, retrucou o anão, estufando o peito com empáfia. Eu já fui emissário real quando vocês ainda engatinhavam. Enquanto isso, o dragão continuava sentado calmamente na pequena colina, abanando alegremente a cauda. O anão subiu na mais alta das rochas, pigarreou e cuspiu. Ei, você aí, berrou, apoiando as mãos no quadris. Seu dragão de merda. Escute o que vai lhe dizer o arauto, ou seja, eu. O primeiro a travar um duelo honrado com você será o desvairado cavaleiro Ike de Denesley, que vai lhe enfiar uma lança no rabo. Segundo o sagrado costume de cavalaria e para a alegria das donzelas dessa região e de sua majestade, o rei Niedamir. O combate deve ser honorável e de acordo com as regras, sem lançar chamas e apenas com agressões mútuas de modo confessional, até um dos dois desfalecer ou cair morto, algo que lhe desejamos do fundo do coração. Entendeu, dragão? O dragão bocejou, agitou as asas, grudou no chão e, com extraordinária rapidez, deslizou da colina para o platô. Entendi suas palavras, arauto, urrou. Que venha para a liça o nobre guerreiro Ike de Denesley. Estou pronto. Parece um teatro de marionetes, rosnou Borrowed por entre os dentes, cuspindo e acompanhando com um olhar soturno a figura de Ike emergindo de trás da barreira formada pelas rochas. É absolutamente ridículo. Cale a boca, Borrowed, berrou Jasker, esfregando as mãos. Olhe, Ike está se lançando ao ataque. Que balada maravilhosa vai resultar desse confronto. Urra! Viva Ike! Gritou um dos arqueiros de Niedamir. Se dependesse de mim, falou Comicabra soturnamente, eu teria enchido de enxofre, só por segurança. Ike, já no platô, saudou o dragão erguendo a lança, fechou com um som metálico e a viseira do elmo, e esporeou o cavalo. Que coisa, disse o anão. Ele pode ser meio aloucado, mas entende de cargas de cavalaria. Olhem. Ike, encolhido na sela, abaixou a lança em pleno galope. O dragão, contrariamente ao que imaginara Geralt, não pulou para um lado nem descreveu um semicírculo. Em vez disso, abaixou-se o máximo e lançou diretamente contra o atacante. Acabe com ele, Ike, gritou Yarpen. Embora impulsionado pelo galope, Ike não tentou enfiar a lança de qualquer modo, sem fazer pontaria. No último momento e com surpreendente destreza, passou a lança sobre a cabeça do cavalo e, aproximar-se do dragão, empurrou-a com toda a força, erguendo-se nos estribos. Todos gritaram a uma só voz, exceto Geralt. O dragão evitou a investida com uma finta delicada, contorcendo-se como uma vibrante faixa dourada. E no movimento rápido como um raio, mas ao mesmo tempo suave, verdadeiramente felino, aplicou um golpe na barriga do cavalo, com a pata provida de garras. O animal relinchou e ergueu as patas traseiras com violência. O cavaleiro estremeceu na sela, porém não soltou a lança. No momento exato em que o cavalo praticamente enfiava o focinho na grama, o dragão arrancou Ike da sela, com um rápido movimento da pata. Todos viram pedaços da armadura metálica girando no ar, e ouviram um estrondo com o qual o guerreiro desabou por terra. O dragão, com um gesto negligente, manteve o cavalo preso ao solo e abaixou a bocarra repleta de dentes pontudos. O animal soltou um relincho desesperador, agitou-se todo e ficou quieto. No silêncio que se seguiu, todos puderam ouvir a voz profunda do dragão, Vilentrin Temerf. O bravo guerreiro Ike de Denethor pode ser retirado da lista. Ele não está mais em condições de continuar combatendo. Aguardo o próximo adversário. Puta merda, falou Yarpen Zigrin, no meio de um silêncio mortal. Ele quebrou as duas pernas, disse Yennefer, enxugando as mãos num pano de linho. E provavelmente algo na coluna vertebral. A armadura estava tão amassada nas costas como se estivesse sido golpeada por um martelo gigantesco. E os pés foram atingidos por sua própria lança. Levará muito tempo para que ele consiga montar de novo, se é que vai conseguir. São os riscos do ofício, observou Geralt. A feiticeira franziu o cenho. Isso é tudo que você tem a dizer? Indagou. E o que mais gostaria de ouvir, Yennefer? Que esse dragão é incrivelmente rápido. Que é rápido demais para ser enfrentado por um ser humano. Sei onde você quer chegar. Não, Ian. Eu não. Por princípio? Sorriu a feiticeira maliciosamente. Ou será pela simples e ordinária noção de medo? Terá sido esse o único sentimento humano que não lhe castraram? Tanto por princípio como por medo. Admitiu o bruxo. Qual a diferença? Pois é, Yennefer aproximou-se. Praticamente nenhuma. Os princípios podem ser quebrados e o medo domado. Mate esse dragão, Geralt. Para mim. Para você? Para mim. Eu quero esse dragão. Inteiro. Só para mim. Então lance algum encanto e o mate. Não. Mate você. Enquanto isso, usarei meus feitiços para evitar que os achadores e os demais o atrapalhem. Haverá mortos e feridos, Yennefer. E desde quando você se importa com isso? Ocupe-se do dragão e deixe os seres humanos por minha conta. Yennefer, falou o bruxo friamente. Não consigo entender. Para que você precisa desse dragão? Será que o brilho dourado de suas escamas a cegou a tal ponto? Pelo que me consta, você tem boas condições financeiras. Possui uma fonte de renda e é famosa. Portanto, de que se trata, afinal? Só não me fale de vocação, por favor. Existe uma pessoa que poderá me ajudar. Aparentemente, você sabe do que eu estou falando. Aparentemente, aquilo não é irreversível. Há uma chance. Ainda poderei ter... Está entendendo? Estou. Trata-se de uma operação complicada e muito cara, mas em troca de um dragão dourado, Geralt... O bruxo permaneceu calado. Quando estávamos pendurados naquela ponte, falou a feiticeira, você me pediu uma coisa. Atenderei seu pedido, apesar de tudo. O bruxo sorriu tristemente, tocando com o dedo indicador na estrela de obsidiana do pescoço de Yennefer. Tarde demais, Yen. Já não estamos pendurados. Não faço mais questão daquilo, apesar de tudo. Geralt esperava pelo pior. Por uma explosão de raiva, bofetadas no rosto, ofensas, maldições. No entanto, espantou-se ao ver apenas o esforço de Yennefer para conter o tremor nos lábios. A feiticeira lentamente lhe deu as costas, e ele arrependeu-se de suas palavras, lamentando as emoções que despertaram. O limite do possível foi ultrapassado, e se partira como uma corda de um alaúde. Olhou para Jasker e notou a rapidez com a qual o trovador virara a cabeça, evitando seu olhar. Borholt, já trajando sua armadura, aproximou-se do rei Niedamir, que continuava sentado sobre uma pedra, com uma inalterada expressão de tédio no rosto. Majestade, disse o líder dos achadores, a questão da honra cavaleiresca já está resolvida. A honra cavaleiresca jaz ali, num canto, gemendo baixinho. A ideia de despachar Ike na qualidade de vassalo e cavaleiro de sua majestade não foi muito brilhante. Digno, senhor Gilestien. Não pretendo apontar meu dedo para ninguém, mas sei a quem Ike deve seus ossos quebrados. E assim, de um só golpe, livrando-nos de dois problemas. O de um cavaleiro desvairado que, em sua loucura, imaginava reviver as lendas sobre um guerreiro audaz derrotar um dragão num combate individual. E o de um espertalhão que queria ganhar dinheiro às suas custas. O senhor deve ter adivinhado quem tem em mente, não é verdade, senhor Gilestien? Ótimo. E agora chegou nossa vez. Agora seremos nós, os achadores, que daremos cabo daquele dragão. Mas para exclusivo benefício nosso. E quanto ao trato, Borholt? Perguntou o chanceler por entre os dentes. O que você tem a dizer sobre o trato? Estou cagando para ele. Isso é inédito. É uma afronta, sua majestade. Bateu o pé Gilestien. O rei Niedamir. O que tem o rei? Berrou Borholt, apoiando-se na empunhadura de um gigantesco espadão de dois gumes. Talvez o rei queira enfrentar o dragão pessoalmente? Ou quem sabe o senhor, seu fiel chanceler, não enfie suas banhas numa armadura e adentre a liça? Não temos objeção alguma a isso. Somos pacientes e poderemos esperar. Vocês tiveram sua chance, Galestian. Caso Ike tivesse derrotado o dragão, vocês se apossariam de todo o corpo, não deixando uma só escama do dorso para nós. Mas agora é tarde demais. Olhe em volta. Não há um homem que possa bater-se sobre as cores de Qaengorn. Vocês não encontrarão outro imbecil igual a Ike. Não é verdade, gritou o sapateiro Comicabras, dirigindo-se ao rei, que continuava com os olhos fixos em algum ponto no horizonte somente visto por ele. Majestade, aguarde apenas por um momento, até os camponeses de Rolopoli chegarem. Cuspa nesses sabichões e expulse-os de seu acampamento. E aí Vossa Majestade poderá constatar quem é valente de verdade com os braços, e não só com a boca. Feche essa matraca, falou Borholt calmamente, limpando uma mancha de ferrugem em sua armadura. Feche essa maldita matraca, senão a fecharei de tal maneira que todos os seus dentes lhe cairão na garganta. Ao ver que a Nef devasta aproximarem-se dele, Comicabras recuou rapidamente, escondendo-se entre os membros da milícia de Olopoli. Majestade, exclamou Gilestien, o que Vossa Majestade ordena? A expressão de tédio desapareceu como puro encanto do rosto de Niedamir. O adolescente monarca enrugou o nariz, sardento, e se ergueu. O que eu ordeno? Disse com voz de falsete. Finalmente você perguntou isso, Gilestien, em vez de decidir por mim, falar por mim e em meu nome. Pois que isso fique assim, Gilestien. A partir deste momento, você permanecerá calado, calado escutará minhas ordens. E eis a primeira delas. Junte nosso pessoal e mande colocar Ike de Denesley numa carroça. Retornaremos a Kaingon. Majestade. Nem mais uma palavra, Gilestian. Prezada senhora Yennefer e distintos cavaleiros, despeço-me de vocês. Perdi um pouco de tempo nessa expedição, mas ganhei muitas coisas. Aprendi muito. Agradeço suas palavras, senhora Yennefer, senhor Dregaray e senhor Barholt. Assim como agradeço seu silêncio, senhor Geralt. Majestade, falou Gilestian, não faça isso. O dragão está aqui ao lado. Basta estender o braço. Majestade, seu sonho. Meu sonho, repetiu Niedamir, pensativo. Ainda não o tive. E se eu ficar aqui, é bem possível que nunca o terei. E quanto a Maleore e a mão da princesa? O chanceler agitou os braços, não se dando por vencido. E o trono? Majestade, aquele povo o reconhecerá como... Estou cagando para aquele povo, como diria o Sr. Borholt, riu Niedamir. O trono de Maleore será meu de qualquer maneira, porque tem em Kaingor 300 cavaleiros, com armaduras e 1.500 soldados de infantaria, contra 1.000 míseros carregadores de escudos. E eles me reconhecerão, sim. Vou ficar enforcando, decapitando, esquartejando, até eles me reconhecerem. Já no que se refere à princesa, ela não passa de uma novilha gorda e pouco me importa sua mão. A única coisa dela de que preciso é o útero, e assim que ela me der um herdeiro, mandarei envenená-la. Com o método do mestre come cabras. Mas basta de lero-lero, Gilestian. Comece a cumprir minhas ordens. Efetivamente, sussurrou Jasker para Geralt. Ele aprendeu muito. Muito, confirmou Geralt, olhando para a colina na qual o dragão dourado, com a cabeça triangular abaixada, lambia com a língua bifurcada algo oculto na grama perto dele. Mas eu não gostaria de ser um de seus súditos. E o que você acha que vai acontecer agora? O bruxo observava calmamente um pequenino ser cinza esverdeado, agitando asinhas de morcego junto das patas do dragão, inclinado sobre ele. E o que você tem a dizer sobre tudo isso, Jasker? Qual é a sua opinião? E que importância pode ter minha opinião? Eu sou apenas um poeta, Geralt. Por acaso, o que penso pode ter algum significado? Sim, pode. Então vou lhe dizer. Eu, Geralt, quando vejo um réptil, como uma serpente ou um largato, por exemplo, fico todo arrepiado de nojo e medo. Mas esse dragão... Sim... Ele é belo, Geralt. Obrigado, Jasker. Obrigado por quê? Geralt virou a cabeça e lentamente levou a mão à fivela do cinturão que atravessava diagonalmente seu peito, encurtando-o em dois furos. Ergueu a mão direita, verificando se a empunhadura da espada estava na posição correta. O poeta acompanhava seus gestos com olhos arregalados. Geralt, você pretende? Sim. Respondeu Bruce calmamente. Existe um limite do possível. Estou farto disso tudo. Você vai partir com Niedamir ou ficar aqui, Jasker? O trovador inclinou-se, colocou cuidadosamente seu alaúde sobre um rochedo e impertigou-se. Vou ficar aqui. Como foi mesmo que você falou? Limite do possível? Reserva essa expressão para o título de uma balada. Você corre o risco de ela ser sua última balada. Geralt. Sim. Não o mate. Uma espada é uma espada, Jasker. E quando ela é desembainhada... Pelo menos esforce-se. Vou me esforçar. Dregaray soltou uma risada, virou-se para Yennefer e os achadores e apontou para o cortejo real que se afastava. Vejam a partida do rei Niedamir, que já não emite ordens reais pela boca de Gilestian. Essa decisão demonstrou seu bom senso. É ótimo que esteja aqui, Jasker, pois poderá começar a compor sua balada. Balada sobre o quê? sobre como... Respondeu o feiticeiro, tirando a varinha de dentro do casaco. O mestre Doregaray, um feiticeiro, expulsou para casa a ralé que queria matar de maneira ignóbil o último dragão dourado que restou no mundo. Não se mexa, Barholt. Yarpen, afaste as mãos do machado. Yennefer nem pensa em mover um dedo sequer. Sumam todos daqui, seus patifes. Sigam o rei como se ele fosse a mãe de vocês. Andem. Montem em seus cavalos e subam suas carroças. Estou avisando. Transformarei num tufo de grama qualquer um que fizer o menor gesto. Não estou brincando. Taregaray! Exclamou Yennefer. Nobre feiticeiro, falou Borrowt. Em tom conciliador. O senhor acha digno? Cale-se, Borrowt. Eu já tinha dito que vocês não tocariam naquele dragão. Não se mata uma lenda. Deem meia volta e sumam daqui. O braço de Yennefer ergueu-se repentinamente. A terra ao redor de Doregaray explodiu numa chama azul celeste, formando um redemoinho cheio de pedregulhos e tufos de grama. O feiticeiro, envolto em chamas, cambaleou. Devasto jogou-se sobre ele, desferindo-lhe um soco no rosto. Doregaray caiu, e de sua varinha emanou um raio vermelho que se apagou inofensivamente no meio das rochas. Penhorisco, atacando o feiticeiro pelo outro lado, deu-lhe um pontapé e preparou-se para repetir a dose. Geralt atirou-se entre os dois, empurrou Penhorisco para trás, sacou a espada e desfechou um golpe plano, mirando o espaço aberto entre o protetor de ombro e o penhoral da armadura do rachador. Foi impedido por Borrowt, que aparou o golpe com um dos gumes do seu espadão. Jasker tentou dar uma rasteira em Devasto, mas esse se desviou. Agarrou o bardo pela gola do gibão multicolorido e aplicou-lhe um soco bem no meio dos olhos, enquanto Yarp Zigrin, vindo por trás, completava o serviço com um poderoso golpe com o cabo de seu machado na parte posterior dos joelhos do menestrel. Geralt, com uma pirueta, desviou-se do espadão de Borrowt e, ao mesmo tempo, desferiu um curto golpe em Penhorisco, arrancando a luva metálica de sua mão direita. Penhorisco deu um pulo para trás, tropeçou e caiu. Borrowt, arfando, fazia movimentos semicirculares com o espadão como se fosse uma foice. Geralt saltou por cima da sibilante lâmina e, com a empunhadura da espada, golpeou o peitoral da couraça de Borrowt, preparando-se para atingir-lhe o rosto com a lâmina. Borrowt, percebendo que não teria tempo de aparar o golpe com seu pesado espadão, soltou para trás, caindo de costas. O bruxo pulou para junto dele e, no mesmo momento, sentiu a terra cedendo sob seus pés. Viu a linha do horizonte tornar-se vertical. Tentou em vão cruzar os dedos formando o sinal e desabou com estrondo no chão, soltando a espada de sua mão paralisada. Seus ouvidos zumbiam e latejavam. Amarrem-nos enquanto dura o feitiço, falou Yennefer, com uma voz que parecia vir do alto e de muito longe. Os três. Doregaray e Geralt, atordoados e impotentes, deixaram-se ser amarrados e presos à carroça sem oferecer resistência. Jasker ficou se agitando, de modo que acabou levando duas bofetadas antes de ser imobilizado. Para que amarrar esses traidores filhos de uma cadela? Perguntou Cobicabras. Acabemos com eles de uma vez por todas? Você também é filho, e não apenas de uma cadela, disse Yarp Zigrin. Não ofenda a raça canina, seu merda. Suma daqui. Vocês estão se revelando muito valentes, rosnou Comicabras. Vamos ver se continuarão a ser tão valentes quando chegar meu pessoal de Olopoli, que já está perto. Então... Yarpen, girando-se com surpreendente agilidade por alguém de sua postura, aplicou um golpe com o cabo do machado na cabeça. Devasto, que se encontrava ao seu lado, concluiu a agressão com um violento pontapé. Comicabras virou uma ou duas cambalhotas, acabando com o nariz enfiado na grama. Vocês ainda vão se arrepender, gritou Caído de Quatro. Todos vocês. Rapazes, urrou Yarp Zigrin. Enfie o cabo do machado no rabo desse filho da puta. Pegue-o de vasto. Comicabras não esperou. Ergueu-se de um pulo e saiu correndo na direção da garganta oriental. Os demais membros da milícia de Olópoli fizeram o mesmo. Os anões, soltando gostosas gargalhadas, ficaram tirando pedras atrás deles. Vejam como o ar ficou repentinamente mais fresco, riu Yarpin. Vamos, Balt. Chegou a hora de nós ocuparmos do dragão. Calma, falou Yennefer erguendo a mão. Vocês podem se ocupar, mas de sua partida. Ponham-se daqui para fora, vocês todos. Como é? Perguntou Balt, com um brilho maligno nos olhos. O que você disse, distintíssima senhorita feiticeira? Disse para vocês sumirem daqui, assim como o sapateiro, repetiu Yennefer. Todos. Darei conta do dragão sozinha, lançando mão de armas não convencionais. E ao ir embora, podem me agradecer, pois se não fosse minha intervenção, vocês teriam sentido o gosto da espada do bruxo. Mas não percam tempo. Partam rapidamente, antes que eu me enerve. Estou avisando. Conheço um encanto com o qual basta eu apontar um dedo para transformá-los em capões. Ah, é? Rosnou Borrowt por entre os dentes. Minha paciência chegou ao limite do possível. Não deixarei que me façam de bobo. Devasto. Arranque um dos varais da carroça. Estou sentindo que também precisarei de armas não convencionais. Daqui a pouco alguém levará uma surra no traseiro. Não apontarei o dedo, mas garanto que uma horrenda feiticeira acabará apanhando. Tente, Borrowt. Você apenas alegrará meu dia com isso. Yennefer, falou o anão em tom de censura. Por quê? Talvez por eu não gostar de dividir meus ganhos com ninguém, Yarpin. Pois é, sorriu Yarpin Zigrin. Uma característica extremamente humana. Tão humana que chega a ser quase igual a dos anões. É muito ver nossos traços de caráter numa feiticeira. Porque, assim como você, eu também não gosto de dividir meus ganhos, Yennefer. Yarpin então encolheu-se num gesto rápido como um raio. Uma bola de aço, não se sabia quando e de onde sacada, rodou no ar e acertou Yennefer no meio da testa. Antes que a feiticeira pudesse dar conta do que acontecera, Devasta e Penhorisco a ergueram, segurando firmemente seus braços. Yarpin amarrou seus dedos com uma correia de couro. Yennefer soltou um grito de raiva, mas às suas costas, um dos rapazes de Yarpin jogou uma rédea sobre sua cabeça e puxou-a com força. A brida entrou bruscamente em sua boca aberta, impossibilitando novos gritos. Então, Yennefer, disse Balt, como você me transformará num capão se não consegue mover um dedo sequer? Em seguida, rompeu a gola do casaco da feiticeira e rasgou sua blusa. Yennefer emitiu um som agudo, sentindo-se sufocada pela rédea. É uma pena eu não me dispor de tempo no momento. Borrowt acariciou despudoradamente os seios expostos. Mas espere um pouco, sua bruxa. Assim que acabarmos com o dragão, vamos nos divertir com você. Virou-se para seus asseclas e ordenou. Prendam-no a esta roda. Amarrem suas mãozinhas aos aros de tal maneira que ela não possa sequer mexer o dedo mindinho. E que ninguém toque nela. A ordem pela qual vamos desfrutá-la será definida pelo comportamento de cada um durante o combate com o dragão. Borrowt, falou Geralt em voz baixa, calma e ameaçadora. Não se iluda. Você sabe que eu encontrarei, nem que seja no fim do mundo. Você me surpreende, respondeu o rachador, também com calma. Se eu estivesse em seu lugar, ficaria caladinho. Conheço você e terei de tratar sua ameaça seriamente. Não vou ter outra saída. Você não sairá daqui vivo, bruxo. Mas basta de papo por hora. Voltaremos a conversar sobre isso. Devasto, Penhorisco, aos cavalos. Que situação, gemeu Jasker. Por que cargas d'água fui me meter nisto? Doregaray abaixou a cabeça e ficou olhando para as volumosas gotas de sangue que escorriam lentamente de seu nariz para a barriga. Você poderia ter a decência de não ficar me encarando desse jeito? Berrou Yennefer para Geralt, contorcendo-se como uma serpente por entre as tiras de couro e tentando em vão ocultar seus encantos expostos. O bruxo abaixou obedientemente a cabeça, mas Jasker não seguiu o exemplo. Para isso que eu contemplo, riu Bard. Você deve ter usado mais de um barril de elixir de mandrágora, Yennefer. Sua pele é a de uma adolescente, minha cara. Cale a boca, filho da puta, gritou a feiticeira. Afinal, quantos anos você tem de verdade? Jasker não se deu por vencido. 200? Digamos que 150. E, no entanto, você se comportou como uma... Yennefer girou o pescoço e cuspiu no bardo, errando o alvo. Yen, repreendeu o bruxo, limpando com o ombro a saliva do seu ouvido. Faça com que ele pare de olhar para mim. Não tenho a mínima intenção de parar, falou Jasker, sem desviar os olhos da agradável visão revelada pela blusa rasgada. É por causa dela que nós estamos aqui. Eles poderão nos cortar a garganta, enquanto o maior perigo que ela corre é o de ser violada. O que, na idade dela... Feche a matraca, Jasker, irritou-se o bruxo. De maneira alguma. Pretendo compor uma balada sobre duas tetas, portanto, por favor, não me interrompa. Jasker, disse Doregaray, fungando com o nariz cheio de sangue. Será que você não consegue ser sério pelo menos uma vez na vida? Estou sendo sério, com todos os diabos. Borholt, vestindo uma pesada armadura de couro e armado até os dentes, teve de ser empurrado pelos anões para conseguir subir na cela. Nevasto e Pinhorisco já estavam montados, portando enormes espadões, daqueles que só podem ser manejados com ambas as mãos. Estou pronto, anunciou Borholt. Podemos ir atrás dele. Não, ecoou uma voz profunda, como uma trompa de madeira ou marfim. Sou eu que venho atrás de vocês. De trás do anel formado pelos rochedos surgiram uma achatada cabeça brilhante como ouro, um esbelto pescoço provido de uma fileira de pontudos apêndices triangulares, e um par de patas com garras. Debaixo de pálpebras corníferas, dirigiam-se para eles dois malvados olhos com estreitas pupilas verticais. Não pude mais aguentar de tanto esperar por vocês, falou o dragão Viletrintemerf, olhando em volta. Portanto, vim para saber o que os estava detendo. Pelo que vejo, o número dos dispostos a me enfrentar diminuiu consideravelmente. Borholt colocou as rédeas de seu cavalo entre os dentes e agarrou o espadão com ambas as mãos. Sitir Regen, disse confusamente, mordendo as rédeas. Prepare-se para lutar. Estou pronto, respondeu o dragão, dobrando o dorso e erguendo a cauda de maneira ofensiva. Borholt olhou para os lados. Devasta e Pinhorisco, devagar e aparentemente tranquilos, começaram a rodear o dragão, cada um por um lado. Atrás, Yarpe Zigrin e seus meninos aguardavam, com seus machados nas mãos. Ah! Burrou Borholt, esporeando o cavalo e erguendo o espadão. O dragão encolheu-se, colocou a barriga no chão e, como um escorpião, levantou a cauda sobre o dorso e, com ela, atingiu não Borholt, mas Devasto, que o atacava de um lado. O cavalo de Devasto, com ele no dorso, desabou com estrondo entre gritos e relinchos. Borholt, aproximando-se a pleno galope, lançou um violento golpe com o espadão, porém o dragão esquivou-se agilmente da perigosa lâmina, e o ímpeto do galope fez com que Borholt ultrapassasse. O dragão girou sobre si mesmo, ergueu-se sobre as patas traseiras e... com um só movimento de uma das patas dianteiras, acertou o penhorisco, rasgando com as garras a barriga do cavalo e a coxa do cavaleiro. Borholt, inclinado para trás da sela, conseguiu fazer o cavalo dar meia volta e, puxando as rédeas com os dentes, tornou a atacar. O dragão bateu com a cauda nos anões que se lançaram ao ataque, derrubando todos. Em seguida, atirou-se na direção de Borholt, pisando distraidamente pelo caminho em Devasto, que estava se esforçando para levantar. Borholt, agitando a cabeça, conseguiu manter o cavalo sob controle, mas o dragão era infinitamente mais apto e mais ágil. Abordando espertamente o cavaleiro pelo lado esquerdo, evitando assim ser atacado pelo espadão, acertou-o em cheio com a pata provida de garras. O cavalo empinou, fazendo Borholt cair da sela, perder o espadão e o elmo, desabar de costas no chão e bater com a cabeça numa das rochas. Fujam, meninos, para as montanhas! Yarpe Zigrin berrou tão alto que foi ouvido apesar dos gritos desesperadores de Devasto esmagado por seu cavalo. Os anões não esperaram que a ordem fosse repetida. Com a barba esvoaçando, correram para as rochas numa velocidade surpreendente para seres de pernas tão curtas. O dragão não os perseguiu. Sentou-se calmamente e olhou em volta. Devasto se agitava e gritava debaixo de seu cavalo. Penhorisco se arrastava penosamente de lado, na direção dos rochedos, parecendo um gigantesco caranguejo. Inacreditável, murmurou Doragay. Inacreditável. Ei, gritou Jasker, agitando-se tão violentamente que a carroça, a cuja roda estava amarrada, tremeu toda. Olhem para lá. O que será aquilo? Do lado da garganta oriental divisava-se uma espessa nuvem de poeira, e logo em seguida já era possível ouvir gritos, barulhos de rodas e tropel de cascos de cavalos. O dragão esticou o pescoço e olhou para lá. Três enormes carros amontoados com dezenas de pessoas adentraram a clareira, e tomando direções diferentes, puseram-se a circundar o dragão. Que merda! Exclamou Jasker. São os milicianos e os artesãos de Olópole. Eles devem ter cortonado a nascente de Bra. Sim, são eles mesmos. Olhem o come-cabras lá, no primeiro carro. O dragão abaixou a cabeça e empurrou delicadamente na direção da carroça uma pequena criatura grisalha que piava agudamente sem cessar. Em seguida, bateu com a cauda no solo. Soltou um urro tremendo e, tomando impulso, disparou qual uma flecha ao encontro dos olopolinos. Geralt, o que será aquilo? Indagou Yennefer. Aquela coisa pequenina que está agitando na grama. O que o dragão defendia de nós, respondeu o bruxo. O que estava escondido na garganta que vai para o norte. Um dragãozinho saído do ovo da dragoa envenenada por come-cabras. O dragãozinho, tropeçando e arrastando a saliente barriguinha na grama, cambaleou até a carroça, soltou um pio, ergueu-se sobre as patinhas traseiras, abriu as asinhas e grudou na feiticeira. Pelo jeito ele gostou de você, observou Geralt. É jovem, mas não tem nada de tolo, falou Jasker, contorcendo-se entre as tiras de couro e mostrando os dentes num sorriso. Olhem só o lugar que ele escolheu para enfiar a cabeça. Como eu gostaria de estar em seu lugar. Ei, você, pequenino. Fuja daí o mais rápido que puder. É Yennefer, o terror dos dragões. E dos bruxos. Pelo menos de um deles. Cale a boca, Jasker, gritou Doragary. Olhem para o campo de batalha. Os desgraçados já estão atacando o dragão. Batam nele! Berrava come-cabras, agarrado às costas do condutor do primeiro carro. Acertem-no como que tiverem nas suas mãos e onde puderem, sem dó nem piedade. O dragão desviou-se agilmente do primeiro carro, no qual brilhavam lâminas de foices, forcados e lanças com ganchos, mas colocou-se entre os outros dois, dos quais caiu sobre ele uma enorme rede de pesca. Emaranhado em suas malhas, a criatura tombou com estrondo, e rolou por terra, encolhendo o tronco e estendendo as patas. A rede estalou fortemente, porém o primeiro carro tivera tempo suficiente para dar meia volta e permitir que fossem atiradas novas redes, que imobilizaram o dragão por completo. O segundo e o terceiro carros também retornaram, com as rodas dando saltos nas depressões do terreno. Você caiu na rede, feito uma carpa, gritava come-cabras. Já, já vamos escamá-lo. O dragão rugiu, emitindo uma coluna de vapor das narinas. Os milicianos de Olópoli saltaram dos carros e correram em sua direção. A criatura voltou a bramir, desesperada. Do desfiladeiro setentrional veio uma resposta na forma de um possante grito de guerra. Com as louras tranças voaçando, assoviando agudamente e rodeadas por brilhantes reflexos de lâminas de espadas, emergiram da garganta a pleno galope. As erricanas! Gritou o bruxo, tentando em vão soltar-se das correias. Com diabos! Explicou o Jasker. Geralt, você entendeu? As erricanas atravessaram a tropa de Olopolinos como uma faca aquecida por um bloco de manteiga, deixando um rastro de corpos caídos e saltando dos cavalos. Puseram-se ao lado do dragão, que fazia grande esforço para se livrar da rede. O primeiro dos milicianos a se aproximar teve a cabeça decepada. O segundo tentou espetar Veia com o forcado, mas a Zerricana, segurando a espada com as duas mãos e aplicando um golpe de baixo para cima, cortou-o do períneo até o externo. Os demais atacantes recuaram de imediato. Aos carros! Berrou Comicabras. Aos carros, pessoal! Vamos atropelá-los com os carros! Geralt! Exclamou Yennefer repentinamente, encolhendo as pernas amarradas e enfiando-as debaixo da carroça, junto dos punhos do bruxo. O sinal de Igne. Faça o sinal de Igne. Você consegue sentir o lugar onde estão as correias? Queime-as, rápido! Assim, às cegas, gemeu Geralt. Tenho medo de queimá-la, Yenne. Faça o sinal. Vou aguentar. O bruxo obedeceu. Sentiu um formigamento nos dedos cruzados na forma do sinal de Igne, logo acima dos tornozelos de Yennefer. Ela virou a cabeça e mordeu com força a gola do casaco para abafar um grito de dor. O dragãozinho, dando pios agudos, batia carinhosamente com as asinhas nas pernas da feiticeira. Yen, continue queimando! A tira de couro se partiu no mesmo instante em que o horrível e nauseabundo cheiro de pele queimada tornara-se insuportável. Doregaray emitiu um som estranho e desmaiou, com o corpo inerte pendendo da roda da carroça ao qual estava preso pelas correias. Yennefer contorceu-se e ergueu uma das pernas livres, gritando com uma voz cheia de dor e raiva. O medalhão no pescoço de Geralt vibrou, como se estivesse vivo. A feiticeira retesou a coxa, apontou a perna para os carros dos milicianos de Olópoli e lançou um feitiço. O ar estalou, emitindo o odor de ozônio. Pelos deuses, gemeu Jasker, não se contendo de espanto. Você nem pode imaginar que balada fantástica sairá daqui, Yennefer. O feitiço lançado pela graciosa perna da feiticeira não saiu a seu contento. O primeiro carro, contudo, o que ele continha, apenas adquiriu um colorido amarelado de arnica, algo que os guerreiros de Olópoli nem chegaram a notar por causa do calor da batalha. Com o segundo carro, as coisas passaram melhor. Num piscar de olhos, seus ocupantes se transformaram em gigantescos sapos disformes, que, coaxando alegremente, saíram pulando para todos os lados. O carro sem o condutor tombou e partiu-se em centenas de pedaços, enquanto os cavalos, relinchando histericamente, sumiram na distância arrastando os varais, a única parte do veículo que sobrara inteira. Yennefer mordeu os lábios e voltou a agitar a perna no ar. O carro cor de arnica, envolto por uma música suave, vinda não se sabia de onde, dissolveu-se repentinamente numa nuvem da mesma cor, e todos os que estavam nele caíram estonteados sobre a grama, formando um pitoresco monte amarelo sobre o campo verde. As rodas do terceiro carro ficaram quadradas, com o resultado imediato. Os cavalos empinaram, o carro tombou e os soldados espalharam-se por todos os lados. Yennefer, dessa vez, por pura maldade, ficou agitando a perna e gritando feitiços, transformando os olopolinos nos mais diversos seres: tartarugas, gansos, centopeias, flamingos e porcos. As erricanas, rápida e metodicamente, foram matando os que sobraram. O dragão, tendo finalmente conseguido romper as redes, ergueu-se, agitou as asas de morcego, soltou um urro e partiu no encalço de Comecabras, milagrosamente salvo do massacre. O sapateiro corria como um cervo, mas o dragão foi mais rápido. Geralt, vendo a boca que se abria e os brilhantes dentes afiados como punhais, virou a cabeça para o outro lado. Ouviu um estalo macabro e uma crepitação asquerosa. Jasker soltou um grito abafado. Yennefer, com o rosto branco como um pano de linho recém-lavado, inclinou-se, colocou-se de lado e vomitou debaixo da carroça. Seguiu-se um silêncio mortal, apenas irrompido pelos gemidos grasnados, grossitos e gaguejos dos agonizantes milicianos olopolinos. Véa, com um sorriso desagradável nos lábios, parou desafiadoramente diante de Yennefer e levantou a espada. A feiticeira, pálida, ergueu a perna. Não, falou Bork Três Gralhas, sentado numa pedra, segurando sobre os joelhos o feliz e satisfeito dragãozinho. Não, repetiu o dragão Vilentrentemerf. Não vamos matar a senhora Yennefer. A esta altura isso não faria sentido algum. Além do mais, estamos gratos por sua inestimável ajuda. Solte-os, véia. Você está se dando conta, Geralt? Sussurrou Jasker, esfregando os punhos dormentes. Você entendeu? Há uma antiguíssima balada sobre o dragão dourado. De acordo com ela, um dragão dourado pode... adotar qualquer forma, completou o bruxo. Inclusive a humana. Também ouvi falar dela, mas nunca acreditei. Senhor Yarper Zigrin, gritou Vilentrentemerf para o anão pendurado na saliência de uma rocha a mais de 10 metros de altura. O que está procurando aí? Marmotas? Pelo que me lembro, o senhor não aprecia seu sabor. Desça daí e ocupe-se dos rachadores, porque eles decididamente precisam de sua ajuda. Não haverá mais mortes de ninguém. Jasker, lançando olhares para as erricanas, que circulavam atentamente pelo campo de batalha, tentava reanimar Doregaray, ainda inconsciente. Geralt esfregava uma pomada e colocava bandagens nos tornozelos queimados de Yennefer. Ao terminar a tarefa, o bruxo se ergueu. Fiquem aqui. Falou. Preciso ter uma conversa com ele. Yennefer também se levantou, fazendo uma careta de dor. Irei com você, Geralt. Disse apoiando-se em seu braço. Posso? Por favor, Geralt. Comigo, Yen? Eu pensei... Então não pense, respondeu ela, aconchegando-se a seu braço. Yen. Está tudo bem, Geralt. Os olhos de Yennefer haviam readquirido quente brilho, como de outrora. Geralt inclinou-se e beijou seus lábios, ardentes, macios e desejáveis, como de outrora. Aproximaram-se do dragão. Yennefer, sempre apoiada no braço de Geralt, ergueu as pontas do vestido com 2 dedos de cada mão, fazendo uma profunda reverência como se estivesse diante de um rei. Três graus... Vilentrentemerf. Começou o bruxo. Meu nome, numa livre tradução para a língua de vocês, quer dizer três aves negras, informou o dragão. O dragãozinho, pendurado pelas pequenas garras no antebraço de três aves negras, esticou o pescoço debaixo da mão que acariciava. O caos e a ordem, sorriu Vilentrentemerf. Lembra-se, Geralt. O caos é uma agressão e a ordem é uma proteção contra ela. Vale a pena correr até os confins do mundo para combater a agressão e o mal, não é verdade, bruxo? Principalmente se, como você mesmo falou, a recompensa for condigna. Nesse caso, ela foi. O tesouro da dragoa Myrgtrabrak, que foi envenenada perto de Olópole. Foi ela quem me chamou para que viesse em sua ajuda e detivesse o mal que ameaçava. Myrgtrabrak foi embora, logo depois de vocês terem retirado Eik de Denethor da Lissa. Vocês estavam ocupados demais brigando entre si para notar sua partida. Mas ela deixou-me seu tesouro. Minha paga. O dragãozinho piou, agitando as asinhas. Quer dizer que você... Sim, interrompeu o dragão. O que há de se fazer? Vivemos em tempos difíceis. Tempos nos quais seres como nós, a quem vocês costumam chamar de monstros, estão sendo cada vez mais ameaçados pela espécie humana. Já não conseguem se defender sozinhos. Eles precisam de um defensor, uma espécie de bruxo. E quanto à meta, aquele objetivo no fim do caminho? Eilu, respondeu Vilentrentemerf, suspendendo o antebraço e assustando o dragãozinho, que soltou um pio agudo. Acabo de atingi-lo. Graças a ele hei de sobreviver, Geralt de Rivia. E provarei que não existe limite para o possível. Você também há de encontrar um objetivo desses, bruxo. Mesmo aqueles que se diferenciam dos demais podem sobreviver. Adeus, Geralt. Adeus, Yennefer. A feiticeira, segurando o braço do bruxo, com ainda mais força, fez uma nova reverência. Vilentrentemerf ergueu-se e olhou para ela, com um ar extremamente sério. Perdoe-me a sinceridade e a franqueza, Yennefer. O que vou dizer está estampado em seus rostos, de modo que nem preciso me esforçar para ler suas mentes. Vocês foram feitos um para o outro, você e o bruxo. Só que nada acontecerá. Nada. Sinto muito. Sei. Yennefer empalideceu levemente. Estou ciente disso, Vilentrentemerf. Mas é que eu queria também acreditar que não há limite para o possível. Ou, pelo menos, que ele está ainda muito distante. Véia aproximou-se de Geralt, tocou seu ombro e falou rapidamente algumas palavras. O dragão soltou uma gargalhada. Geralt, Véia está dizendo que vai se lembrar por muito tempo da Tina de O Dragão Pensativo. Ela espera que voltemos a nos encontrar. O que foi que ela disse? Perguntou Yennefer, semicerrando os olhos. Nada de importante. Apressou-se em responder o bruxo. Gostaria de lhe perguntar uma coisa, Vilentrentemerf. Sou todo ouvidos, Geralt de Rivia. Você tem o poder de tomar a forma de qualquer coisa que lhe vier à mente? Sim. Então, por que você escolheu a de ser um humano? Por que a forma de Bork com três aves negras no brasão? O dragão sorriu prazerosamente. Não sei, Geralt, em que circunstâncias se encontraram os distantes antepassados de nossas raças, mas o fato é que para nós dragões não há nada mais repugnante do que um ser humano. Os humanos despertam em nós uns instintivos e irracionais sentimentos de asco. No entanto, comigo é diferente. Para mim, vocês... vocês são simpáticos. Adeus. Aquilo não foi uma transformação gradual, fluida, nem um tremor nebuloso e pulsante como uma ilusão. Foi algo que ocorreu num piscar de olhos. No lugar onde, menos de um segundo antes, estava um cavaleiro de cabelos encaracolados, trajando uma túnica com a imagem de três aves negras, apareceu um dragão dourado esticando graciosamente o pescoço comprido e esbelto. Inclinando a cabeça a título de saudação, ele abriu as asas, que brilhavam como ouro sobre os raios do sol. Yennefer soltou um profundo suspiro. Véia, já montada na sela ao lado de Théa, acenou com a mão. Véia, falou o bruxo. Você tinha razão. Razão de quê? De ele ser o mais formoso.